Ó, Como é que tá o Caneta e o Alckmin, o Alex, por sinal? Acabou. Acabou. Acabou 100%. Acabou. Acabou. Ó, se alguém quiser gravar um bagulho lá, a gente até grava, mas acabou. Não, Alô? vamos absorver vocês aqui pro podcast. Não, a gente tá querendo comprar seu passe, A gente Alex. já tava conversando sobre isso, É, cara. tá bom. Tá bom. Seja bem-vindo ao podcast. Parabéns, Alex, você é o novo membro. Anuncia aí porque eu não tava sabendo. Vamos lá. Tem que deixar isso aí no podcast. Já tá, já tá. Essa negociação extremamente árdua, intensa. Tá bom. Começando mais um Goldcast, podcast da... Como é que ficou em inglês? The Broken Hoof. Não, não. É que a gente agora tem que fazer... Esse podcast é auto-dublado. Exato. Tá é. Tipo o suco. Podcast do Hornet One. E tá aqui o João comigo, né? Já falou aí, já apareceu. Oi, quem é João Matuso? Só pra saber? Opa, eu tô no modo Enigma X Machina, desculpa. Comigo aqui o Denada. Uau! Denada roubou pão na casa do João. Boa. Exato. Aí vocês ouviram também a voz do. Talvez vocês já ouviram na introdução, mais novo membro contratado depois de grandes negociações, né, do podcast, o Alex. Olá. Muito bem. Obrigado pela contratação sim, aí. Sim. Por sinal, já. Tô igual o Thiago Neves, vou só sendo jogado de um lado pro outro e fazendo feio em todos os lados. A gente aqui no podcast, a gente é tipo a Disney, a gente compra os outros podcasts e acaba com eles. Isso. Por sinal, já fazer um. Eu quero pedir parabenizações ao podcast nos comentários, que a gente já conseguiu destruir um concorrente nosso, hein? Um pois beijo aí pro Vinil da Estante. O fim de vocês é breve. Então fica ligeiro. Fica ferro. Ou eles que vão comprar a gente, né? Eu prefiro, inclusive. E também tá aqui com a gente o. Como o João gosta de falar, nosso chefe de banda, o Timbozinho do Brasil. Olá, meu nome é Timbó e eu sou viciado em jazz japonês. Isso, e hoje a gente vai falar de jazz japonês. É isso aí. Solta o slap do baixo, vai lá. Não, hoje vai ser um podcast totalmente parcial, fudeu, porque assim, né, vai ser um podcast de um lado só, porque a gente vai falar aqui da mentira, mentira, porque vinil tem dois lados. Boa, nossa, exatamente. Agora, nossa, agora e fita cassete também, né? Verdade. Fita cassete também. A gente vai falar aqui da discussão. Música em formato digital ou analógico, o que é melhor, o que não é. Só que vai ficar o. Né, porque a gente tem o Timbó e o Alex, que são colecionadores de vinil, então provavelmente vai ficar os dois falando que o vinil é melhor, pau no cu do jovem, e eu e o João falando, nossa, da hora. Então, legal. Beleza. Eu não tenho nem lugar pra ouvir CD na minha casa. Isso aí. O João, faz a vinheta aí. Solta a vinheta. Mentira, antes eu quero falar uma coisa. A gente vai ter, Matuzinha, o Goldfest. Vamos juntar o poder, o Metal Power, não é Nerd Power, não. Metal Power. Pra, no dia 10 de abril a gente vai ter o primeiro festival online, primeiro e não sei se o único, tá, gente? Também não. Só vou falar primeiro por falar primeiro. Mas o festival online do Goldcast. A gente vai conseguir juntar 12 bandas com mais duas pra confirmar. Não, na verdade, 13 bandas mais uma pra confirmar. Então provavelmente vai ser 14, que mesmo que essa não confirme, vai ser foda ficar com o número limpo, então a gente vai buscar mais uma. Uma banda internacional, Não é? Só pra avisar que a gente conseguiu chamar uma banda internacional. Goldcast é zoeira e tal, tá, mas pô, tá na hora, tá foda. Inclusive, essa banda internacional, graças ao Timbozinho que tá aí, né? Graças ao Timbó. Internacional mesmo é o Sul é meu país e os caras... Não, internacional mesmo. Não, diretamente... Banda de brother, mas é direto de terras longínquas. Já aviso que não é a minha. Diretamente, né? Eventualmente. Bem, quando você entrou no Goldcast, automaticamente sua banda entrou também no Goldfest. É, exatamente. Né? Aí tem uma cláusula. Exatamente. Eu vou mandar um vídeo gravando um cover aí, vocês vão gostar. Bom. Tá, manda. E a gente tá anunciando as bandas aos poucos. Como esse podcast, tudo indica, já que eu não vou trabalhar, que vai sair amanhã, e ele vai ser curto, já vou deixando aqui um aviso, Alex e Timbó, ele vai ser curto. A gente tá anunciando as bandas aos poucos, não vou soltar todos os spoilers dessa vez, já tem algumas bandas anunciadas no nosso Instagram que a gente fez, o link vai estar aí. O Instagram, o arroba é CashGold, porque novamente eu consegui não pegar a porra do nome GoldCash. E Cash, ou não, é Gold.cash o Instagram, arroba Gold.cash. Ok. E no festival também a gente vai ter a parceria com o pessoal do Solidariedade Vegan, pra gente tentar angariar fundos a eles aí, num trabalho maneiro pra caralho que eles fazem de distribuir marmitas, né, pra moradores de rua aqui de São Paulo. Um tópico que é bem sensível a todos nós aqui do podcast. A gente estava atrás querendo ver, sei lá, mesmo que seja, sei lá, R$100 que a gente consiga no festival inteiro, eu acho que é melhor que nada e seria interessante ter esse movimento para alguma coisa, né? Mesmo quem não puder doar, entra lá, acompanha o trabalho dos caras, curte o caralho, compartilha, que sempre ajuda, né? Mesmo que não puder doar, dá para sempre ajudar de outras formas. Não, tem que doar sim. Se não puder doar, doa mesmo assim. Vende sua televisão, doar, filha da puta. Pode doar uma marmita, inclusive, porque eu tô com 76 centavos. Eu tô com menos 600. Me deixa em paz, Alex. Só que, não, é o seguinte, né? 76 centavos em euro aqui, vai pro Brasil, já dá pra comprar um barraco. Verdade. Dá pra comprar um Monza 94. Dá, com certeza. E ainda pagar a gasolina dele. Álcool. Então é isso aí, dia 10 de abril, as informações estão saindo aos poucos. Quero mandar um beijo, que não está aqui, mas o Luiz, que está encabeçando basicamente toda a parte estética do negócio, está bonito pra caralho os posts. O Luiz está mandando pra caralho. Os previews, está tudo foda demais. Vai ter estreia do projeto de DF do Luiz no Fest, já vou avisando, então é isso aí. Se vocês já quiserem começar a criticar o Luiz, já comecem, galera. Luiz que tá aproveitando pra deixar até o último momento essa exatamente. Incrível. Não quero falar nada não, porque a gente ficou pedindo foto de todas as bandas, mas a nossa, a gente ficou comprometendo até o final. A nossa foi a última, a nossa própria banda foi a última a mandar. A gente mandou foto hoje, tá, beleza. Mandamos. A gente só esqueceu de avisar a voz. Mas aí eu sou contra, não tem nenhuma banda de black metal que os caras não divulgam foto, não dão entrevista, não fala nada, só toca. Eu chamei uma banda de black metal pra isso, mas eles falaram não. Então Alex, o que eu posso fazer, irmão? Aí é complicado, Então vamos lá, solta a vinheta aí, produção. Matheus, é você, já ia puxar. Você parece assim, demais. Eu quero começar. Esse podcast foi escolhido o tema em última hora, então não tem pauta, tá, galera? Mas assim, eu quero começar com a provocação, a pergunta que não quero calar, porque é a parada que, assim, todo fã de vinil fala, e os que não são fã de vinil rebatem, que é aquela coisa do não, porque a qualidade do som na mídia, né, não no vinil, você perde muito, não sei o quê, e os outros falam que não, no vinil que você perde quando você exporta para para outro tipo de mídia, né, você ganha muito mais. Então, no final, para os entendedores aí, tipo, lembrando que, assim, além de colecionadores, o Timbó é formado em produção, então manja muito de música. Formado em vinil. O Alex também é formado em cinema, já trabalhou com sonorização, com pô, manja pra caralho de áudio e ondas, essas porra toda aí bonitinha. Sonorizador de som, né? Exato. O então... Ciro vai fazer cinema, ninguém não pega em câmera nunca, né? Só no gravador de som mesmo, e é isso aí. Mas tá certo, é assim que tem que fazer. Foda-se. Mentira, vai ter que ser o contrário, porque o roqueiro manja de tudo menos de música, né? Então, fala aí, primeiro o Alex, que eu chamei primeiro. Não, foi o Alex. Alex, qualidade de som. Sim, pra a gente bater o martelo aqui. O que é melhor, se é vinil ou se é outra coisa? É. Essa é uma pergunta que não faz sentido. Isso depende do que você for escutar, bicho. Então acabou o podcast. Obrigado. Valeu, pessoal! Eu posso explicar. Tchau! O Alex que sugeriu a pauta, inclusive. Obrigado. Não, então, mas é que eu tava sugerindo um monte de pauta, né? E do nada vocês abraçaram uma delas, que foi justamente a que eu pensei menos a respeito. Mas vamos lá, mas desenvolva. Porque você legal, não quis assim. Entrar nesse podcast, Alex? É basicamente assim. Não, tamo aí pra isso. Cara, todo vinil, ele vai ter som surface noise. Nem sei como é que traduz essa porra. Som de superfície? Não sei. Ter o som da parte física, da parte mecânica no negócio. O som do relevo do vinil. NASA, exato. Por mais da NASA que seja a sua agulha. Agulha não, né? Stylus. Falar agulha aqui vai aparecer uns aficionados aí, putaço. Mas aqui é o Goldcast, então... Fala no seu cu, agulha. Então, tá todo mundo ouvindo a gente no streaming, né? Ninguém tá ouvindo a gente no vinil também, então... Porra, seria chupa aí, ó. Toma essa, então. Os podcasts no vinil... Não, mas a questão é a seguinte, o vinil, ele sempre tem o som de superfície, ele sempre tem a ranhura do stylus pegando lá nos sulcos do vinil e coisas do tipo... E existem estilos musicais, não para dizer, vou falar, existe tal banda que lançou tal disco. Não, existem estilos musicais. Se beneficiam ou não, não sei. Se beneficiam do silêncio. Você vai ouvir uma ópera, uma parte que é extremamente silenciosa, pá. Música clássica que alterna silêncio com coisas do tipo. Eventualmente jazz também, que não só por causa do silêncio, mas precisa do. Daquela questão mais aguda do som, da timbragem, né? Porque o vinil, ele é muito calcado nos médios e nos graves. Se você for para um som que tem uma pegada mais aguda, você se beneficia desse silêncio, se beneficia de um leitor a laser, de um CD e tal, ou eventualmente até de um gravador DAT, aí, coisas do tipo. Enfim. Essa é uma das questões, né? Outra questão que eu posso entrar aqui é a questão de beats e tal, compressões. Mas aí você falou que o Timbó já tem a formação dele em produção. Ele podia começar falando sobre isso e eu posso arrematar aí. Que essa é uma discussão meio nerd, na verdade. Eu teria que explicar de uma maneira meio... Como é que é o negócio lá? Hoje em dia tava rolando no... For Dummies? Que eu não manjo nada. For Dummies. É que a galera tava falando lá no Twitter, né, que hoje em dia tudo é Big Brother Brasil, aí estavam postando uns memes lá, sua avó entenderia a Lumena, eu quero explicar de uma forma que a sua avó entenda. Tá aí, né? Sua avó entenderia, viu? Boa. Então, lembra que assim, cara, não tem pauta, então, cara, Timbó também pode se atropelar com o Timbó aqui. Tá. Vai. É, se a gente for falar um pouco da parte do analógico, né, principalmente o vinil, ele... Como ele é o mais presente hoje, ele é um meio quase que 100% mecânico, né, de reprodução de áudio. E eu acho bruxaria, eu acho bruxaria como é que funciona o vinil. Até hoje, eu sei como funciona, mas eu acho bruxaria. Exato, cara, exato. E ele é uma evolução, né, ele é uma evolução de formatos muito antigos já, né, que vem de muitos e muitos anos, né, que começou com aquele lance do gramofone, disco de cera, aquela coisa toda, né, que você não precisava ter nenhum tipo de amplificação eletricidade nem nada do tipo. Era uma agulha, né, que tinha um... que pegava as vibrações, por exemplo, de um disco de cera, que ficava ali, que você podia girar na mão, ou você tinha lá uma... manivelinha, né? Um mecanismo de corda ali, que você podia dar corda. Avanto da manivela. E aí, tipo, a agulha pega, né, as vibrações das ranhuras, né, que é onde está o som, e aquilo é transformado por um diafragma, né, nos gramofones antigos. E aí, a partir daquele diafragma, aí vinha para aquele cone gigantesco que amplificava o som. É a mesma coisa que você, quando você tá ouvindo música no celular, assim, sem fone, e você faz aquela concha, assim, com a mão, assim, no alto-falante para ficar mais alto, tá ligado? Aquela parada, menos... aquele vídeo no YouTube que o moleque bota a boca no canto e fica uau, uau, uau, yes. Uau. É maravilhoso aqui. Basicamente é o mesmo conceito. Então, sim, a partir dali, foi começando a se desenvolver diferentes formatos baseados, né, naquela tecnologia. E aí tiveram discos, né, que era disco de... como é que era o material? Que não era vinil ainda na época. Era disco de acetato, que era um material muito mais caro. E muitas vezes... os discos podiam comportar muito menos tempo, e por aí vai, até chegar à evolução do que virou o disco hoje, né? Sim, que é total. Interessante pra galera que tem vinil em casa, essas coisas, pra vocês entenderem o tanto que dá pra aprender, né, no processo. É só você, tipo, você coloca um disco pra tocar, mas tira todo o volume do seu aparelho de som, ou da onde for, e se você ficar bem próximo ali da onde tá a agulha, né, percorrendo o disco, você vai conseguir ouvir a música, né? Sim. Lógico, você não vai ouvir os graves. Vocês lembram daquele lance do Mythbusters, que eles tentavam ouvir o som do pessoal que confeccionava a cerâmica no Egito Antigo? Sim, os caras passaram... os caras tentaram com agulha, mas depois tentaram com, tipo, passar um laser no... né, no... pra ver os sucos do bagulho, né? No suco do vaso, e aí os caras na impressora 3D fizeram o suco e passaram... bizarro, assim. Cara, eu vi uns malucos que cortavam umas árvores, assim, e passavam os sucos das árvores no disco. Assim, eu vi isso também, É coisa de doente mental isso aí, né? o som da natureza, aí a árvore tá... Não, então, depois os caras vêm falar que black metal é que é coisa de doente mental, o que não deixa de ser verdade. Pois é, Alex. Mas... o teste do Ursinho Put mostrou já. Você sabe disso. Mas pelo menos a gente tem aí um senso estético, sonoro e literário. Tá, e outras. A gente tá falando, quando a gente fala desse negócio de digital ou analógico, a gente acaba nessa discussão, vinil é o vinil MP3, né? Essas coisas assim. Mas, sei lá, eu já ouvi que a gente tem hoje em dia muito bootleg antigo bom, porque na fita cassete o som era bom. Sim. E, cara, existe um revival de fita cassete. Eu não sei como é que tá isso aí no Brasil, mas aqui na Europa. Tem sim, o Leitor já tá mandando isso pra caralho já. Então, existe um selo aqui da Alemanha, eu acho que chama Darkness Shall Rise. Depois eu vou passar o link aí pra você linkar. Eles lançaram aí um monte de discografia, eles lançaram a discografia inteira do Burzum em fitinha cassete. Cara, não sei, ontem mesmo eu vi no Twitter alguma banda que lançou um vinil, uma fitinha cassete de metal, assim, pá, muito foda, puta edição especial, bonitaça. Cara, a Darkness Shall Rise, eles têm uns troços lá incríveis, assim, lançaram também os Celtic Frost, Mayhem, e agora eles vão relançar a discografia inteira do Reverend Bizarre em fita, e cara, assim... Eu não pego muito a hype da volta da fita, não. Mesmo porque talvez eu não tenha mais meu Walkman e seja esse o problema. Porque eu gostava da fita justamente pela mobilidade do negócio, né? Eu nunca tive um Discman na minha vida. Eu nunca tive nem Walkman também. Eu tive aquele que só ouvia a rádio. Eu tive muitos. Walkman eu tive demais, assim. Aqueles da Aiva. Eu lembro que, cara, uma vez minha tia me deu uma grana... Isso em 98. Aí eu comprei, assim, o Walkman e, porra, fiquei com ele até 2011, bicho. Que foi quando uma amiga minha me deu um gravador. Desculpa. Que foi quando uma amiga minha me deu um daqueles MP3, daqueles Foston, made in Paraguai, assim, 128 mega. Mas até lá, cara, eu tava firme e forte no Walkman, assim. Em 2010, eu ia pra faculdade todos os dias carregando quatro fitinhas. Nossa, mas o Alex forçava muita barra. Não, mas não era, cara. Eu era acostumado com aquilo. Todas as coisas que eu ouvia, eu tinha gravado em fita. Então, pra mim, era um troço natural. Eu só demorei pra passar no tempo. Mas o... eu tinha, quando criança, tocador de vinil. Quando criança não, até quando adolescente ainda tinha lá em Vassouras o vinil, o tocador, antes da febre do vinil voltar, tá ligado? Aí eu achei que eu nunca mais ia conseguir vinil. Eu comprei... Antes eu tinha uma loja no Rio chamada Modern Sound, que faliu. E ela tinha uma seção no porão, assim, da loja, só de vinil. E, cara, hoje em dia o vinil... usado tá 50, 80 reais. Na época era 10 reais. Eu lembro que eu comprei no Natal, que eu gastei 100 reais de vinil. Eu comprei o Mouth to Wall, Brist Steel, tinha o Love at First Sting do Scorpion, uns 3 do Iron, e mais alguns, cara, que eu esqueci, do Pink Floyd, o Animals, do Pink Floyd e tal. Tudo saiu 100 reais, cara. 10 vinis saiu 100 reais. Cara, então, eu comecei meio que nessa época. Eu comecei a colecionar disco em 96, mais ou menos, que foi uma época em que todo mundo estava se desfazendo do vinil para comprar em CD. Não sei por algum motivo as pessoas falavam, não, o som do CD é melhor, o CD... Eu tô falando 10 anos depois, eu tava em 2008, essa época aí. Enfim. Rolou, a questão é a seguinte, né? Qualquer coisa nova que vem, a galera embarca pra caralho, né? E o CD era o futuro, tá, né, hoje, velho? Sim. É, o CD não vai embora, sabe? Ele tá aí, ele vai continuar aí. Da mesma forma com o vinil, só que o vinil voltou, né? Se o CD for embora, pode esperar que ele vai voltar. Pô, mas se as não, pessoas começarem a vender o CD dela por 10 reais, é a vez de comprar. Agora... Então, mas eu tenho uma opinião, desculpa, Matu, mas eu tenho uma opinião sobre esse lance do CD em comparação ao vinil. O CD, ele perde um pouco o charme, porque o vinil e a fita, o tal, entre aspas, só o orgânico que tem, ele foge muito do streaming e tal. E beleza, o MP3, o streaming em geral, ele comprime pra caralho o áudio, mas tipo, tirando um pouco dos graves e os médios... O CD não é grande diferença, assim, em comparação ao CD. Concordo. O CD, o look, cara, and feel do CD. Exatamente, o look and feel. O lance, eu posso, o lance entrar de... na parte nerd aqui? Pera, pode entrar, Fernando. Pera. Só, antes, só dar do que, a mesma coisa que o João tá falando, o que eu acho que o CD perde um pouco é a durabilidade, né? Ele dura muito menos que um LP a longo prazo. Ah, e é feito pra quebrar aquela porra também. Não. Mas o CD, aquela capinha de plástico, é a coisa mais babaca do mundo. É feita pra quebrar aquilo. Agora... Você compra um jewel case novo por 50 centavos, sei lá, um real. Ninguém faz isso, Alex. Não, mas ninguém faz isso. O colecionador vai fazer, né? Aí o colecionador vai fazer isso, bicho. O CD do Iron que eu tinha, cara, eles literalmente se despedaçaram depois de um tempo. O Lucas tinha que estar aqui, porque o Lucas é o único colecionador de CD que eu conheço. Tipo, cara, o Lucas, se eu não me engano, tem mais de mil CDs, cara. O Lucas tem mais de mil. Eu vendi todos os meus CDs pra mudar pra Alemanha, bicho. Mas, assim... Então, mas é porque naquela época... É porque na época, CD era o que tava rolando, né? Tipo, hoje, você como colecionador hoje, você prefere colecionar o LP por N motivos, né? O Lucas continua colecionando CD, então. Então... Mas, cara, no Brasil, eu acho que faz muito sentido. Se eu tivesse pelo morando preço, no Brasil, eu teria continuado colecionando CD, basicamente. Porque o vinil, primeiro, tá caro pra caralho. Não, porque aí não seria só ter a mídia física? Porque o CD, pra mim, não me traz mais nada. O encarte é pequenininho e tipo... Cara, o encarte do CD não é tipo... Perde muito em comparação ao vinil, muito. Perde. Aquele som orgânico, aquele som... o ruído da agulha mexendo ou da fita passando não tem mais, que é a parada que atrai pra caralho. O disco, ele é tão bom, meu receiver, ele é tão bom, minha agulha, ele é tão boa, que eu não tenho esse som mais. Eu não tenho chiado nos vinis que eu tenho. É, eu também não. Eu não tenho nada. Eu ouço da mesma forma que, sei lá, que tocaria num CD. Não, eventualmente e hoje... é mais encorpado, mais... E hoje você grave. Tem a tecnologia até da própria produção do disco, né? Você tem lá os discos lá de 180 gramas, que são as coisas maravilhosas, né? Pra qualidade de som. Que, assim, eu tenho... E no ponto de vista mais técnico, né? O que também acaba fazendo uma grande diferença por ser o formato analógico é que na masterização, né? De música, né? Quando... Você manda masterizar, se você vai fazer um lançamento em vinil, você tem que ter uma masterização específica para o vinil. Específica para o vinil, é. Porque, e aí é onde muita gente acaba falando assim de tipo, mas o vinil é melhor do que o streaming, porque parece que você ouve mais coisa, você presta mais atenção nos detalhes, esse tipo de coisa. Mas é justamente porque ele não é tão comprimido quanto o digital, né? Timbó, eu vou fazer a parte nerd da coisa aqui, eu peço perdão caso o assunto fique chato, vocês podem me cortar. Tá. É, mas assim, a princípio, essa questão de o que você ouve mais, o vinil, o som do vinil, sabe-se que ele atinge uma escala de 24 bits. O que é um bit? Vamos pensar na questão de imagem. Uma imagem de um bit, cada bit tem um polo positivo e um polo negativo. Então uma imagem de um bit, ela teria o preto absoluto e o branco absoluto. Uma imagem de 2 bits, ela teria o preto absoluto, o branco absoluto e dois tons de cinza intermediários. Então, para o som é a mesma coisa. Você tem a frequência mais alta e a frequência mais baixa. Sendo um som de 1 bit, você tem a frequência mais alta possível e a mais baixa possível. Então, nessas 24 que você tem uma gama, um espectro de frequências sonoras muito alto. Só que é o seguinte... O seu ouvido, ele é capaz de ouvir a partir de uma certa frequência até uma certa frequência. Tudo que está acima ou abaixo disso são sons não perceptíveis de acordo com o ouvido humano. Só que você não ouve, mas você sente esse som. O que eles fizeram? Nos MP3, nos CDs da vida, eles cortam, eles comprimem esses sons não possíveis de serem ouvidos. Esses sons impossíveis de serem ouvidos. O som, assim, para a imagem invisível, o som inaudível, eles cortam. Porque foda-se, comprime... porque é espaço que você está perdendo, né? Que você está gastando, entre aspas. Okay. É, você para de gastar espaço que você não tem. Mas eles também diminuem a flutuação de graves para agudo também. É, justamente para não ter essa questão, essa reverberação que soaria como ruído. Se você tanto não que fica um som bem menos tesudo. É, então, ele fica menos encorpado, digamos assim. Então, fica mais palmo, você vai falar, não, tem diferença? Pode vir a ter, depende da masterização... Depende da qualidade do seu equipamento. Se você for ouvir com um toca-disco daqueles Master System 5 em 1, que, sei lá, o braço que segura a agulha lá não tem contrapeso, não tem anti-skating, não tem essas coisas todas, com um disco velho que não necessariamente foi guardado nas condições ideais, colocou o disco deitado, um empilhado em cima do outro, cara, não faz diferença de você ouvir pro CD e eventualmente o CD vai soar até melhor, sabe? Mas se você tem um aparelho bom para isso, um receiver bom, um pré-amp que seja, enfim, umas caixas flat, né? Não é caixa com super ganho no baixo, uma caixa que seja nivelada pelos médios e não pelos agudos ou pelos graves, você pode ter uma fidelidade muito maior no som do vinil do que em outros formatos. E, assim, a rigor seria justamente ter o som mais próximo do que a banda tocou no estúdio. Eu acho que essa é a única função, né? Você ouvir o som mais próximo do original. Mas não quer dizer que se você vai ouvir um CD, você vai perder demais, sabe? Porque a maioria dos equipamentos, 99% das pessoas, elas não têm equipamento para isso. É, um monte de gente fica na discussão de o que que é melhor, não sei o quê, qual a qualidade de som é melhor, porque não sei o quê, ou até tipo, ah não, porque o Spotify ele é mais grave, porque é por causa de música pop, e aí tem o outro lado do Dr. Dre lá, que é sem nenhum tipo de alteração e tal, pá, quem wave, não sei o quê. Só que a galera ouve um fone merda, então não adianta nada, tá ligado? Não adianta essa discussão. E normalmente o pessoal não tem onde tocar CD em casa, igual eu aqui. É, eu também, eu tenho CD e eu não tenho mais nenhum tocador. Eu só ouço no carro. Não, então, assim, vocês, também, é. Tanto o Timbó quanto o Alex, eu sei que ouvem muito, porque eu fico o dia inteiro com eles, às vezes, na internet, ouvem muito Spotify. Importante. E também ouve muito LP. Se vocês, assim, ah, puta, eu quero ouvir tal música que você tem LP, por que que você escolhe tocar no LP num dia e no outro dia no Spotify? É mais a vibe do dia de, pô, tal, sentar e ouvir o álbum com calma, sentar com um monte de informação na internet, sei o quê? Ou tem diferenças aí, vocês escolhem por diferenças auditivas mesmo, porque tipo, o Alex eu não sei, mas o Timbó eu sei que tem uma puta caixa de som foda em casa, então meio que tanto faz, né, nesse caso, eu acho. Como é que você escolhe onde você vai ouvir, Timbó? Eu fico assim, pra ouvir uma música só, eu dificilmente, que nem, por exemplo, um exemplo prático que tá próximo da gente, o último disco do Red Fang saiu do Spotify. Sim. Então. Ah, não, mas aí eu não consigo escutar. Aí eu não tenho como escutar. Eu tenho ele em vinil, aí eu vou escutar, beleza. Mas, tirando assim, quando, sei lá, eu tô discotecando, que aí eu vou tocar uma música de cada disco, mais ou menos, por, né, enquanto eu tô fazendo rolê. Ou quando eu tô afim efetivamente de escutar o disco inteiro. Tipo, acordo, tô com aquela vibe, porra, tô com vontade de escutar o último disco do Deftones, por exemplo. Aí eu vou lá, ligo o meu toca-disco, boto o disco e ouço. Às vezes eu tô numa vibe que é o contrário, que eu, sei lá, eu falo, pô, acordei a fim de escutar um disco inteiro, mas não sei qual. Aí eu vou lá, puxo um e ponho pra escutar, entendeu? Mas, tipo, falar assim, vou escutar uma música, aí eu abro o Spotify mesmo e me satisfaço. Mas na maioria das vezes eu acabo ouvindo mais no Spotify sons que eu não tenho em vinil. É mais por quando, praticidade, sei lá, do que por qualidade de som. É, verdade, mais por, né, praticidade. Sei lá, pra ouvir saco, playlist, pra ouvir daily mix, é lá. Você tem que ir lá, pôr, né, dá um trabalhinho que, assim, é o trabalho de você tirar o disco, você ir lá, né, dar aquela limpadinha se precisar, colocar ele, botar no ponto, aí você ouve o som, aí você tirar o disco, guardar ele de volta, colocar de volta na prateleira, o processo todo acaba sendo um negócio meio chato. Mas, que os Que não, quem é faça chato. Isso me perdoa quando eu falo que é chato. Mas pra escutar um negócio específico assim, eu prefiro escutar na plataforma. Sempre mesmo, isso aí. É mais fácil. Mas assim, pra mim o lance de escutar o disco é mais do que só ritual. Escutar. É saca? Tipo, você põe o disco pra escutar. Aí você vai lá, você pega a capa, você dá aquela brisada na arte. Você vai ver. Por exemplo, eu gosto muito de ver os detalhes técnicos lá, tipo, quem que mixou, onde mixou. Isso é um negócio que eu sinto muita falta, porque eu também eu hoje em dia não tenho não tanto mais, mas eu sempre gostei de ter o CD físico e tal, né? E eu gosto também, né, de pesquisar a banda de apoio, quem tocou em tal faixa, o cara que mixou, o cara que produziu principalmente, quem que fez a arte, adoro saber, né, o João tá ligado, sim, que eu adoro saber a arte da capa, quem fez e tal. E essas informações, hoje em dia no streaming, você não tem mais, eu fico muito triste, tá ligado? Podia ter no Spotify, sei lá, uma aba de informações do álbum, assim, com as informações, tá ligado? Que não tem, velho. E aí você tem que procurar no Wikipedia ou no Metal Archives e às vezes não tem, sabe? Tipo, essas coisas eu sinto falta, assim, de... Sim, e tipo, um exemplo clássico aí pra você que sabe também da história, foi o dia que eu descobri que o Neil Fallon participava de uma música do Blood Mountain, do Mastodon. Como é que é o nome da música? É, Blood Mountain. Não, é Blood and Thunder. Blood and Thunder, do Mastodon, e tipo, eu fiquei assim, mano, caralho, como assim? Tá ligado? E aí eu, depois que eu vi a ficha técnica, eu falei, porra, que foda, e aí fui cavucar, e aí o bagulho passou a ter até mais significado pra mim, porque tipo, é um maluco de uma banda que eu gosto participando de outra banda que eu gosto. Então, e aí lógico, tem, mano, infinidade de coisas assim também ó, no meio, é você ter, sei lá, a edição especial da prensagem X do disco tal, que, sei lá, é um disco que tem algum significado, e aí você poder... ter disco hoje, de certo modo, virou um lance de status também. Ah, sim, é como qualquer colecionador, tipo, qualquer coisa de colecionador, né, cara? É, tipo, mano, pra mim, um dos maiores baratos foi, eu comprei o disco do Gold, recentemente, que veio lá de Portugal, e aí eu fui abrindo pra fazer o scrubble do disco no Last FM, que eu uso um site lá que ele pega... Não, mais sério, rapidão. Ah. Explica o que é scrubble no Last FM, que até hoje eu não entendi, eu entrei nessa tá. Porra e não consegui entender. Social mais babaca do mundo. A mais não. Babaca do mundo é que você só pode mandar áudio, que inventaram. Cara, agora. Ah, é verdade, tem essa agora. Ela é a única rede social que importa, porque você consegue julgar a pessoa pela única coisa que importa, que é o gosto dela. A música dela. Que ela ouve. Alex, eu não consigo nem encontrar pessoas lá. Eu tentei encontrar vocês, eu me perco. Porra. Não dá, não é que sou burro, eu sou de outra geração, eu sou muito velho já, quase 30 anos. Não, mas é o seguinte, cara, o Audio Scrobbler... eu sou tão de outra geração que eu ainda chamo o site de Audio Scrobbler, que era o nome anterior ao Last FM. Cara, eu entrei lá em 2005, quando era azul e prateado, troço horroroso, parecia o ônibus do Grêmio. Não é que era quando o Iplash tinha o mesmo visual de hoje em dia. Exato. Não é que ele era horroroso, ele era mais horroroso, porque ele continua horroroso, né? Não, o Last FM é ajeitadinho. É muito feio. Não, mas é um troço que faz a, sei lá, ele faz a estatística do que você ouve, todas as músicas que você ouve, ele guarda lá. E, cara, existe, é uma rede social com praticamente todas as bandas. Você clica e você vê as bandas, pessoas que ouvem essa banda também ouvem outras. É, cara, eu é um faço. Troço meio eu uso. Parecido com o que o Spotify faz hoje em dia, só que de uma maneira muito mais. Mas muito precisa. Melhor, né? Eu faço isso muito também pra conhecer outras bandas também. Fazer tag nos negócios, né? É você que faz a tag. Então, se você quiser pegar uma banda, você acha uma merda e fazer uma tag merda pra ela, faz, assim. Sei lá. Cocô xixi bunda. É, então. Tem vários black metal lá, desses meio cringe, assim, que os caras colocam umas tag Hello Kitty no negócio, assim, que eu acho maravilhoso. E, cara, já é a segunda vez que eu falo mal sobre o black metal aqui, isso é só uma piada. Quem me conhece sabe que o black metal está acima do bem e do mal. E a Camila me perguntou aqui em off se eu já peguei alguém do Last FM. Não, acho que não. Senão não é rede social. Social. Taga, tá, você sabe que o Alex é bebê, tá? Que foda isso. É verdade. Mas assim, a Taga tem um ponto. Redes sociais aí que são foda. Porque, né? Tem rede social que o cara entra lá e come mais gente do que terra de cemitério. Mas, infelizmente, o Last FM não funciona assim. Mas o Last FM dá pra você apontar, né? Assim, pô, essa pessoa aqui curte esses sons, não sei o quê. E aí você vai se aproximar por outras redes, mas assim, pra você fazer o perfil, perfeito. Já que a gente mudou o tema do... Mandando banda um pro outro, assim, do nada. Eu simplesmente acordo e mando um link pra ela e vice-versa. Inclusive, o Alex é a única pessoa que já me mandou uma mensagem no Last FM, então beleza. Eu não consigo nem editorar pessoas lá, caralho, porra. Mas, cara, já que a gente mudou o tema do podcast pra pegação ouvindo música, só falar que você pegar pessoas ouvidas que gostam das mesmas músicas que você é um erro, tá aí? Só cara, é um erro. E eu vou dar dica, hein? Vou dar dica. Sete anos aqui casado aqui com Stephanie de Mônaco aqui. Assim, e a gente compõe nada a ver uma música com a outra. Eu não queria generalizar, não. Mas todo mundo que tá envolvido com metal de alguma forma é das duas uma. Ou é deprimido e necessariamente a pessoa vai te dar trabalho porque ela precisa de muito mais atenção do que uma pessoa normal precisaria, e isso vai acabar com seus nervos. Desculpa. Ou é nazi porque passou do nível de ser depressão, né? A pessoa que tem muito orgulho, não virou nada. Ou os dois juntos. Então não se envolva com pessoas que gostam de metal. Isso. E é quase que eu dou pra vocês. Concordo 100%. Por sinal, para de ouvir essa porra, que isso aqui é sobre metal. Foda. Não, mas aí é difícil, né? Porque aí, porra, metal é aquela porta que abre pro nada e é por isso que a gente escolheu ser niilista. E minha mãe, porra, ela vivia me falando que era uma fase só que, bicho. Meu pai falou isso pra mim uma vez. Adivinha com quem eu não falo hoje? Com meu pai. Pode. Não, eu falo com a minha mãe ainda todos os dias, mas quando a fase dura 26 anos, é provável que ela vai continuar, né? Então, mas agora que o Denado sabe o que é um Scrabble. obrigado pela explicação. Depois desse, o maior parênteses da história da podosfera. Mas tipo, você só me dá um pequeno. 10 segundinhos. Taga tá aqui como ouvinte, tá, gente? Ela não quer participar, porque ela é contra colecionar coisas, mas ela só deixou uma mensagem aqui para todos os fãs de Nightwish. Chama no probleminha, bebê. Chama no probleminha. Todos os fãs de Nightroots que ouvem o Goldcast. Fãs de a banda mais bonita da cidade. Nossa. Eu gosto. Pode mandar pra mim, porque eu sou amigo e eu que tenho que lidar com os dramas diários da Camila. Então eu já posso fazer um crivo aí de quem serve pra ela ou não. Tá. Pode fazer sabatinar as pessoas. Alex, você a gente sabe a resposta, mas Alex, você a gente sabe a resposta, mas a Taga, ela é nazista ou é deprimida? Eu vou deixar no ar aí. As pessoas interessadas, eu faço um crivo e mando pra ela lá. Então, aí voltando na discussão. Mas falando sobre o Scrabble, agora que você, né? Então aí eu faço lá e eu fui. Eu vou voltar a história, né? Chegou o meu disco do Gold, a banda de Black Gaze. Maravilhosa, da Bélgica. Se não me engano, é da Bélgica. E aí chegou o disco, aí eu fui escutar e fui fazer o Scrabble, né? Porque, pra eu registrar lá que eu escutei as músicas, né? E tal. E aí tem um site que faz isso. E aí ele pega, você procura a edição no site do Discogs, a edição certinha do disco. E aí você coloca o link lá nesse site e ele faz o Scrabble das músicas. Puta, mas você tá num nível além, assim, também. E quando eu entrei no Discogs e fui procurar, eu descobri que tinha, sei lá, da edição do disco que eu tenho, tem, sei lá, 45 no mundo, tá ligado? Aí essa é uma brisa que eu acho foda, tá ligado? Que aí eu falo, pô, Spy, eu sou o único no Brasil que tem essa parada. Então, entendeu? Quer dizer que o VLP é coisa de quem gosta de midi pau, é isso. Isso, falou que é um orgulhinho. O Timbó começou com o negócio da tesourinha do Mickey, né? Eu tenho, você não tem. Exato. Porra, velho. Não, eu não sou assim, bicho. Não, eu, mas eu já passei por... É que eu gosto dessa brisa, tá ligado? Eu gosto de pensar nesse fato, saca? De que, sei lá, de uma parada que é exclusiva, saca? Ou de, sei lá, eu gosto de um som que pouca gente gosta, tá ligado? Ó, eu vou linkar dois assuntos aqui. É, quando eu falei que roqueiro ou era deprimido ou nazista, o Timbó tá aí, ó, fazendo o papo de nazista exclusivista e de deprimido que isso? Exclusivo no sentido de ter o vinil. Ou seja, já tá provando aí meu argumento. Ou seja, esse podcast veio pra provar que, assim, não tem diferença de qualidade de som. Os puristas de LP que falam que tem, vão tomar no cu, porque agora que a gente bateu o martelo que não tem. E se você gosta de LP, você é só um pau no cu. É isso aí que a gente tá falando nesse podcast. Não, tá errado. Pô, mas posso falar um bagulho? Fala aí. Melody Funk dos anos 90 em LP, cara, é gostoso demais, na moral. Só isso que eu queria falar. Tá bom. Não, então, mas, e assim, um negócio de qualidade... falando de qualidade, exatamente. Eu lembrei de um negócio aqui que foi um exemplo que eu aprendi na época do curso de produção musical, né, que foi justamente de como qual é a diferença, né, entre o analógico e o digital. Hã? Desculpa. Um anda bonito e outro elegante. Não fui deixar. Isso aí é um gatilho na minha mente. Então, tá. E aí, uma coisa que eu... Na aula, os caras mostraram muito bem era, tipo, você imaginar a formação de uma onda, né, de som. Né, que é, tipo, uma senoide, por exemplo. Que o analógico é como se você desenhasse ela numa folha de sulfite. Então você pode desenhar ela certinha, saca? Com a curva bonitinha ali, com as imperfeições que se forem, mas você pode desenhar ela do jeito que ela tem que ser. E o digital, ela é um pouco do que se você pegasse uma folha de papel quadriculado e você tivesse que desenhar uma senoide, mas só usando a grade do papel quadriculado, tá ligado? Então, tipo assim, você... Sim. Então, mas isso hoje ainda é uma verdade com o avanço do digital? Assim. Ainda é. Para alguns formatos, né? Para formatos, sim, mas se você for lançar digitalmente, não vou dizer numa plataforma tipo um Spotify da vida que tem sua compressão e tal, mas se você exporta em WAV ou no troço em 24 bits lá, o mesmo em FLAC, que é um codec lossless, e divulgue isso aí, e você tiver um aparelho que você consiga reproduzir isso aí da mesma forma que você reproduzir um analógico, não tem diferença. Não, então, mas é que tá. É, pode não ter diferença, vamos dizer, estou fazendo gestos entre aspas, ao ouvido nu. Sim. Mas tem diferença, entendeu? Não, porque é digital. Porque é digital. Porque é outra coisa. Entendeu? Mas, ó, a gente tá... Eu tô partindo de um pressuposto que tudo que é gravado hoje em dia vai passar pro digital em algum momento. Sim, mesmo sim. Que você grave em fita, sim. A masterização vai se dar no meio digital. Alguma coisa, a mixagem vai ser digital. Mesmo, geralmente eles fazem em fita, passam pro digital e gravam de novo em fita antes de fazer a master. Sim. Ou seja, em algum momento da produção disso, se digitalizou. Existem casos raríssimos de produção. É, mas produção... qual banda tem cacife pra fazer isso hoje em dia? O Foo Fighters fez isso lá naquele... Não, não sei, mas... Que lá, mas Wasting Light, mas lá, é que tá... E, pô, hoje... é foda também, né? Não, então, mas é que tá... Hoje em dia... Não, no Brasil mesmo tem um cara que faz isso. E assim, se você for ver... O Liciel, pô. Exatamente o que eu ia falar, o Liciel. Ele tava brigando esses dias sobre o disco do Foo Fighters, por sinal, era um dos exemplos. Então, que ele. Porque assim, ele é um cara que. Lógico que quando você vai trabalhar. Quem é o Liciel, gente? Liciel é um produtor. Eu não sei. É um produtor que trabalhou muitos anos com o Detonautas, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Ele ficou mais famoso porque da época que ele trabalhava com eles. Mas ele montou um estúdio. Ele é fabricante de equipamento analógico para masterização e para mixagem. Então, compressor, equalizador, limiter, essas coisas todas. Ele fabrica, ele desenvolve e fabrica. E ele tem um estúdio que é também, ele construiu o estúdio do zero. Então ele ergueu as paredes do estúdio, ele que montou todos os equipamentos, é tudo 100%, ele tem equipamento 100% analógico lá. E aí, o estúdio dele é maravilhoso, cara, é maravilhoso. E aí, tipo assim, pra você gravar, não é a parada que é, tipo, super caro, por exemplo, vai, ele até falou lá, pra gravar, se você vai gravar um EP, por exemplo, com 5 músicas, você ir pra lá, porque o estúdio dele fica no Rio, você vai pro Rio, ele construiu até uma casinha no fundo pra banda ficar, se precisar. E aí, tipo, sei lá, pra gravar um EP em 2-3 dias e entregar o bagulho já pronto pra lançar, custa, sei lá, 8 pau. 8 conto. O foda de fita é que qualquer erro... Exatamente. E aí é o grande negócio dele. Ele fala assim, pra banda gravar no analógico, a banda tem que estar preparada. Então, assim, precisa que a banda esteja no clique, esteja no metrônomo, a banda tem que estar, já tem que vir ensaiada, já tem que estar pronta no metrônomo. Se é uma banda que consegue fazer a coisa um pouco mais solta, beleza, mas a banda tem que estar preparada para fazer esse, para dar espaço, tá ligado? Hein, Timbó, até bom, vou até linkar no post, porque o Liceu, ele fez, entre aspas, ele viralizou um tempo atrás aí, que ele fez uns vídeos falando, tipo, dicas para gravar baixo, guitarra, essas coisas, e que na verdade é basicamente assim, vamos lá, a gravação do EP da Enigma lá, tudo que eu gravei no baixo tá errado, tipo, tudo tem ruído pra caralho, é tudo errado, tá? Sim, sim. Teria que refazer tudo de novo, porque na verdade gravar orgânico é difícil pra porra. Então, você gravar no analógico é muito difícil. Orgânico, analógico. E aí, tipo, orgânico é muito bom. Ele faz lá todo o processo, não? É um processo que é assim, é um jeito diferente de trabalhar, né? Então, assim, e ainda assim, num segundo momento, ele hoje em dia, são pouquíssimas as fábricas, por exemplo, de vinil. Eu acho que tem uma aqui no Brasil que trabalha, tipo, sei lá, o cara recebe a fita magnética lá, gravada direto do gravador de rolo, e consegue produzir o vinil lá. Mas do resto, a maioria trabalha no digital. Mas é aquilo que o Alex falou. Hoje você tem arquivo WAV que não tem compressão, você tem o FLAC, que é um arquivo também sem perda. Então, inclusive você tem hoje serviço de streaming baseado em cima disso, né? O Tidal. É, o Tidal. Que é um serviço de streaming que não tem. Que, segundo eles, não tem perda, né? Então, aí falando nisso rapidinho, quero só deixar aqui um vídeo de um canal que chama Mind the Headphone, que é brasileiro. Uhum. Ele é um cara que, cara, ele é especialista ali em áudio e tal. Não sei qual a formação do cara, mas o cara, ele faz review de headphone, basicamente, e fala de outras coisas. Aí rolou essa discussão de MP3 e FLAC e tal, né? Se é o quanto que é diferente. Um MP3 bem feito, né? Porque dá pra você comprar. Tem aqueles MP3 160, 360, de vários tipos, né? O quanto que é diferente e tal. E o cara fez um desafio pros ouvintes, e tá no ar até hoje, você consegue fazer, qualquer um consegue fazer. De você ouve uma mídia de FLAC, uma mídia MP3, e se você consegue, com qualquer que seja a sua qualidade de som que você tem em casa, dizer a diferença. E estatisticamente, as pessoas não conseguem. Por mais, sim, tipo, puta, não, porque tem diferença, o que, cara, de MP3 pra FLAC, que é uma diferença tecnicamente grande, a galera não consegue sentir a diferença, cara. Mas aí depende também, né? Se você colocar um MP3 em 192 KB e um FLAC, você vai ouvir essa diferença. Isso. Inclusive linkando com a história do Alex lá do MP3 da Foston. Eu tive a época também, sim, que eu tive meu MP3 de... Eu convertia tudo pra 128 pra caber no negócio. Exatamente. Não, aí sim. E aí meu, não, é a qualidade terrível. Não, aí você sente, aí é muito, muito claro. Mas aí vai pro mesmo lance da fita, cara. Exato, fita, é mesmo. Pelo menos as fitas que eu tinha em casa era eu que gravava, saca? Não era uma fita masterizada, não era uma fita prensada em alguma produtora, ou gravadora, ou coisa do tipo. Então, pra mim, o lance a hype da fita cassete era baseada na mobilidade. E hoje em dia eu tenho isso no meu celular. Sim. Então, pra mim, a fita não vale, assim. O Arthur, ele fez uma pergunta para mim pro Timbó, só o Timbó respondeu, então eu vou puxar novamente esse gancho. Boa. Mas o Timbó já comentou esse lance de que, cara, ouvir música, para mim, não é nem a questão do vinil, é ouvir música como um todo. Para mim, ela faz parte do ritual. Falou, ah, você escuta bastante Spotify, só que eu escuto Spotify de duas formas diferentes. Uma é quando eu tô fazendo alguma coisa e tem um som de fundo, e a outra é quando eu, de fato, tô escutando uma música. E aí, mesmo que eu esteja no Spotify, eu vou estar com outra aba aberta lá no Metal Archives, lendo as letras, vou ver a capa do disco, vou ver em quais outras bandas o cara tocou, vou ver quem que agradece, eu vou ver no Discord, jogue lá os scans do disco para ver quais bandas, qual gravadora que foi. Porque, cara, isso para mim faz parte do ritual de ouvir. E eu não tenho esse lance, assim, eu nunca fui uma pessoa que ouviu playlist na vida. É, quando eu ouvi, era as mixtapes que eu fazia na minha casa, mas nem isso eu ouço mais, assim. Eu sou uma pessoa meio ignorante. A pessoa me manda uma música, eu ouço o disco inteiro. Para mim, o disco começa na música 1 e termina na última música, e vai ser assim para sempre. Eu acho que eu já tô velho para tentar ouvir música de outra forma, assim. Então, sempre que eu pego uma coisa pra ouvir, eu ouço. É um bom tema também pra gente gravar. Como escutamos música? Porque eu também não consigo, cara. Tem gente que faz um monte de playlist, tem mil playlists. Eu tenho até as playlists que eu fiz. Eu peço desculpas aí. Eu até boto uns NMX de vez em quando, tô trabalhando aquela coisa assim, mas, cara, se eu vou parar pra ouvir, eu paro pra ouvir álbum inteiro também, cara. Eu dificilmente. Cara, eu tenho duas playlists. Uma que as pessoas me pediram, assim, quais as influências. Que é muito boa essa playlist. Pra escrever, pra comprar pro Twilight. E é a outra é uma playlist que eu tive que fazer, cara, pro meu trabalho, bicho. Que era uma vocês não têm playlist de músicas confortáveis pra vocês, não? Que tipo, não, sei lá, cara. Não, o álbum confortável pra mim, eu pego um disco que eu gosto. Eu vou dar um exemplo bem, bem específico. Tipo, sair do trabalho 8 da manhã virado. Tipo, você tem que dirigir. Uhum. E aí você pensa, cara, eu não quero pegar um disco que eu vou ter que digerir o que tá acontecendo, tá ligado? Eu quero ver as músicas batidonas que eu gosto. E assim, o Matusa já viu. As músicas batidonas que eu gosto é de Belchior ou Chico Rice. Mas é, cara, tipo. As playlists do João são a coisa mais. Ele não tá zoando. Era a mesma playlist e é isso aí, sabe? Tipo, as playlists do João são. É, o Matusa pegou uma caroninha comigo. É, exatamente. Não, né? Mas aí não é boa, não. Sei lá. Não, se eu estiver, tipo, dirigindo de volta pra casa, bicho, eu ponho um disco do Ramones lá pra tocar de cabo a rabo, acabou ele, eu pego, sei lá, outra coisa e ponho na sequência. Se eu quiser relaxar, eu pego o disco acústico lá do Ouro, lá o Damnation. É muito produtivo. O álbum do Ramones vai acabar no, até chegar no próximo semáforo, né? Não, então... ouve o Animal Boy, depois você ouve o Road to Ruin. Cara... Ramones tem 500 discos maravilhosos, sim, pode pôr pra ouvir todos na sequência. Ai, cara, vai tomando seu cu, Matus, otário, não gosta de Ramones. Eu só falei que é curto. Não, pô. Quem não gosta de Ramones vai se fuder. Tá errado. Ele não gosta, não. Ele tá falando que curte só pra... Não gosto mesmo, não. É que eu não falei que não gostava, mas eu não gosto mesmo, não. Bateristas aí, ó, acabou de ser cancelado a parceria com o Panelaço lá. O João Gordo vai ouvir isso aí e tá cansado. Exatamente. Vai mesmo, vai mesmo. O que mandou os caras do Los Hermanos ir embora quando falaram que não gostaram de Ramones, é a mesma coisa que rolou contigo. E você sabe que a história tá é que os caras do... Correntíssima atitude. Os caras do Los Hermanos não saíam da porra do palco que ele tinha que terminar o programa, né? Aí mandou essa e ele falou, pô, manda, vai embora. Um beijo, João Gordo. Eu acho que você não vai ouvir, não. Eu acho que eu não tô falando com ele, não. Eu acho que eu tô falando com a esposa dele. A Viviane é legal pra caramba. É, sim. Teve um filme que eu fiz que eu tive que entrevistar o Gordo. E aí eu negociei através da Viviane. Aí fomos lá na casa do Gordo, lá na Vila Madalena. E, cara, foi legal pra caralho lá, assim. Viviane. Quer dizer que o Gordo é da Vila Madá? Ah. É, ele mora do lado de onde era a MTV, cara. É. Vila Madá é tipo Santa Cecília, eu tô certo? Essa piadinha ou não? Não, é muito não. Não. Vou mutar de novo então, galera. Valeu. região ali. Enfim, como eu ia dizendo, pra mim ouvir música ainda faz parte do ritual. Então, eu perguntei justamente. Eu vou ouvir no Spotify uma coisa que eu tenho em disco. Se eu for eu quero ter um troço de fundo, mas aí quando eu quero ter um troço de fundo, eu não presto muita atenção, saca? Eu só ponho um negócio lá pra rolar e tô fazendo outra coisa, e aí eu geralmente pego alguma coisa meio mais monótono, mais ambiente e tal. Se eu for prestar atenção, eu prefiro o vinil porque eu tenho aqui em casa, né? Se eu não tiver, eu vou ouvir no Spotify. Mas eu nunca vou ouvir no Spotify um troço que eu tenho em mídia física. Isso pra mim não faz sentido. É, mas eu perguntei justamente porque, tipo, os dois, apesar das diferenças de o Alex falar que não vai ouvir no Spotify o negócio que você tem em mídia física, o Timbó até pode ouvir, mesmo na resposta do Alex, não é por questão de qualidade de som, é uma questão de ritual e da maneira que você ouve música, né? É questão de qualidade de som, não é porque o Spotify é pior. Não, o Spotify ele é cômodo, né? Ele é prático. Eu tinha um ritual quando adolescente, quando eu tinha tempo pra fazer as coisas e ficava muito sozinho em casa, aí eu colocava o Dark Side e ouvia direto no vinil. E realmente o mais importante ali era o ritual, né? Do que qualquer outra coisa. E, mano, é maravilhoso, me deu saudade agora parar pra pensar nisso, caralho. E cara, pra mim o vinil ele começou menos que por um lance fetichista, assim, mais por uma questão financeira mesmo. Como eu disse ali, eu comecei a ouvir metal em 95, meio quando saiu o X Factor do Iron Maiden. E era uma época que eu tava fudido de grana, assim. Quer dizer, eu era fudido de grana, era criança, né, não tinha dinheiro pra nada, minha mãe também, ela sofreu vários acidentes, ela não podia trabalhar, e a gente dependia das minhas tias pra poder comer, pra poder viver e tal, meu pai era divorciado da minha mãe, não colaborava, então não tinha dinheiro, bicho, simplesmente não tinha dinheiro. E pra não dizer que não tinha dinheiro, minha mãe me dava R$1 por dia lá pra eu comer lanche no colégio. E, cara, em algum momento da minha vida, eu comecei a fazer umas concessões, assim. Eu falava, não, hoje eu não vou comer lanche no colégio, hoje eu vou pedir um pedaço da coxinha do meu amigo aqui, comer um pedaço da pizza de outro ali, tomar um gole do refrigerante de outro ali, e juntando R$5 por semana, você conseguia comprar um disco. Tinha um toca-disco lá em casa. E um CD naquela época já era R$15, R$20, se fosse um importado, que seja. E na época que o dólar era 1 para 1, mas mesmo assim, né? Pra chegar no Brasil tinha um custo. Então o importado já era mais caro, mesmo que o dólar, mesmo que o real eventualmente fosse até um pouco mais valioso do que o dólar no primeiro momento. E não era tão fácil você achar lá fora, né? Eu tem internet pra achar uma loja que tem as coisas que você quer, né? A questão de comprar disco foi uma questão muito, tipo, as pessoas estavam se desfazendo do negócio pra comprar em CD. Então o cara tinha o CD e o vinil, ele me vendia o vinil por 5 pila. E aí eu fui comprando, bicho. E aí eu fui tendo um monte de coisa. Em algum momento esses discos começaram a valer absurdos. E aí quando eu vim mudar pra Alemanha, eu tive que vender minha coleção inteira. E, cara, foi o que pagou minha mudança, foi o que comprou meus euros aqui, foi o dinheiro que a imigração aceitou na hora de eu tirar um visto aqui, né? Era basicamente isso, né? Então, hoje em dia, eu voltei a comprar vinil porque eu gosto, cara. Eu gosto da capa grande, eu gosto da capa não sei o quê. Mas mesmo assim, no Brasil, mesmo eu comprando bastante disco, eu tinha muito mais CD do que disco. Eu tinha, sei lá, 2.000 CDs para 500 discos, um lance assim. E hoje em dia eu não compro mais CD porque eu não tenho onde ouvir. O bagulho que eu fico... Pô, eu vou ser bem idiota agora. Mas o bagulho que eu fico bolado é que, cara, de coração, tava zoando esse lance de como é que fala? De colecionar coisas, essas coisas, mas, pô, eu queria pra caralho continuar colecionando meus LPs, por sinal eu tenho que pegar na casa do meu pai, fudeu, que eu teria que puxar um assunto pra tal coisa, mas é ter espaço físico pra isso, cara. Porque, tipo... Eu tinha... total. Meu guarda-roupa era só isso, né? Não tinha mais nada. É, mas é foda, porque. E ao mesmo tempo você quer expor, né, cara? Assim, beleza. Não é expor pros outros. Não tô falando que a sua casa era um local público, mas eu gosto de expor as coisas pra mim, tá ligado? Tipo. Ah, não, eu deixava tudo dentro da gavetinha, dentro do plastiquinho. Ah, eu acho da hora expor as coisas ao mesmo tempo. É, os meus quadrinhos que eu tenho, os poucos que eu ainda tenho, estão dentro do armário também. Pra mim, eu pudesse evitar poeira, evitar luz, evitar umidade. Poeira é foda. Não, mas eu não tenho cuidado com porra nenhuma também. Eu sou cuidadoso. É, os meus, eu quando eu mudei pra casa onde eu tô, e aí eu escolhi um contato mara de um marceneiro super barato. E aí eu mesmo fiz o desenho no computador do móvel que eu queria para colocar meus discos e meus livros também e tal, que é o que fica no meu quarto, onde estão meus discos. E aí eu mesmo já fiz pensando nessas coisas, né? Então é um negócio que protege do pó, protege de luz, por aí. E tem um pouco desse negócio aí que o João falou, de tipo, o bagulho fica à vista pra mim, sabe? Me satisfaz nesse aspecto. Ô, Timbó, você falou que tem todo esse negócio da exclusividade e tal, pá, né? Colecionador, etc, etc. Né? Que agora tá na moda, mas você também tem muito LP velho, né? Tipo, tem. Você não começou a colecionar LP ontem, né? Não, o meu primeiro disco eu ganhei em 95, foi o Moving Pictures do Rush. Olha só, começou muito bem. E aí eu fiquei muitos anos que eu só tinha esse disco. E aí eu fui começar de fato, assim, aí eu pegava, sei lá, disco que minha mãe tinha, né? Minha mãe comprava muito, tinha altos discos de trilha sonora de novela, uns bagulho assim, que era mais ou menos a música que eu consumia dentro de casa, tá ligado? Nunca fui, assim, quando moleque, de ir atrás, assim, diferente do Alex, tá ligado? Quando eu era criança, a música não foi uma parada tão marcante na minha vida. Ela começou a me marcar, mas já depois de velho. E aí, quando eu tava faz na época... bastante diferença, né? Quando eu tava na faculdade, lá pra 2007, 2008, aí foi a época que eu, um belo dia, fui lá no Centrão, e aí eu vi lá loja com disco e não sei o quê, e aí eu lembrei do meu disco do Rush e tal, e aí eu comprei um disco, que eu tava na febre do, né, eu já tava na febre do MP3, baixando coisa adoidado, e aí eu comprei o Thick as a Brick, do Jethro Tull, que a ediçãozinha que vinha com um jornalzinho e não sei o que, e eu achei aquilo um barato, e aí a partir dali eu comecei a comprar disco. E aí, tipo assim, era uma época que você comprava, boa parte dos meus discos velhão, era tudo assim, meu, você comprava o disco, eu ia, sei lá, eu recebia meu salário do estágio de R$800 do mês, pagava as contas que eu tinha pra pagar, tipo, celular, alguma coisa do carro, esse tipo de coisa. Aí sobrava, sei lá, R$100, cento e poucos reais, eu pegava, chegava no fim do mês e eu via que eu tinha sobrevivido ao mês e já tava pra chegar o próximo salário. E eu ia pro Centrão fuçar sebo, fuçar as lojas da Galeria do Rock, as lojas das galerias em volta, da Nova Barão, onde eu fiz vários amigos, que eram os lojistas lá, eu tenho vários amigos lá. E, meu, era assim, você chegava lá, você fuçava, e, meu, eu não tinha nada de disco. E eu tava numa. Eu tava numa fase de, tipo, prog antigão, classic, esse tipo de coisa. Então, meu, era disco do Deep Purple que custava 10 conto, disco do. Vários discos do Rush que eu fui pegando também, tudo 10, 15, 20 conto. Então, disco então, do Metallica, que eu tenho um Injustice for All que meu, tá super bem conservado e eu paguei, sei lá, tipo, R$40, tá ligado? Eu paguei R$10 pro Fear of Fate do Viper, tá ligado? Uhum. Você pega essas paradas em sebo ou loja. Hoje isso aí é. Ninguém tem ideia do valor dessa porra, cara. É, então, e é tipo, hoje em dia. Hoje, depois do Discogs, acabou isso. É, então. Esse negócio não vai existir mais. E hoje em dia, tipo, eu vejo até os meus, esses amigos mesmo que são lojistas, vão postar alguma coisa que chegou disco usado no Instagram, essas coisas, e eles postam em rede social. Eu vejo, tipo, disco, sei lá, que nem o Injustice for All, que eu falei que eu paguei 40 conto. Às vezes chega numa situação até pior e ele tá vendendo, sei lá, por 100, por 110, tá ligado? Porque, mano, o bagulho valorizou. Todo mundo quer ter hoje, tá ligado? Saca? Sim. E aí, só, cara, e ao mesmo tempo que eu também mudei o meu método de consumo. Eu deixei de comprar mais disco usado pra comprar mais disco novo das bandas que eu gosto, das bandas que eu... as atuais que eu me ligo mais. E aí, às vezes, eu acabo até perdendo um pouco a mão, tá ligado? Tanto que eu tô, assim... Total. Eu tô tentando fazer um mês meio de detox, assim... Ainda assim, eu acabei comprando um disco esse mês. É mentira, né? Eu até tenho onde tocar aqui em casa, né? A vitrola dos meus tios e tal. E os meus tios todos têm muito LP foda. Tipo, pô, tem tudo, sei lá, do LED, tudo dos Beatles, tudo do Pink Floyd, que um dia, como meus primos não gostam, um dia eu espero herdar. Eu poderia começar a comprar LP, porque eu tenho onde tocar, tenho não sei o quê, mas eu não começo justamente porque é um bagulho muito caro, e cara, se eu começar, fudeu. É, tipo começar Bitcoin hoje em dia, né? Se eu comprar o primeiro, fudeu, cara. Então... É isso mesmo, assim, cara. Eu nem começo. Mas assim, o Timbó, ele comentou, né, dessa questão dele ter começado aí atrás mais tarde, eu meio que dei sorte... Eu não sei se é exatamente uma sorte, mas enfim, pra mim funcionou assim. Que, cara, eu era o mais novo de um grupo de amigos onde todo mundo era 5, 6 anos mais velho que eu. Que eram os amigos da minha rua, né? Eu era um moleque da rua e, sei lá, quando eu tinha 7, 8 anos, os moleques da minha rua já tinham 12, 13. E, cara, todos eles já gostavam de Pantera, de Slayer, de Metallica, de Megadeth, essas paradas. E eu meio que ia na deles, né? Porque, pô, pra criança era um troço meio que mágico. Você era o Igor Cavaleiro do rolê. É, basicamente isso. O Eloy Casagrande do rolê. É, a maioria deles ainda gosta, sei lá, das bandas clássicas, né? Metallica, Ozzy, AC/DC, essas paradas. Só que, cara, eu fui começar meio que caminhar por conta própria ali, foi quando eu conheci o Black Metal. O Black Metal era o divisor de águas, né? A galera da minha rua não gostava. Mesmo porque a galera da minha rua, sei lá, todo mundo era de alguma forma religioso ali. Todo mundo ouvido de porcelana, fora. É, tudo ouvidinho de porcelana. E, cara, aí o Black Metal foi a minha descoberta, assim. O Black Metal, que, cara, foi um troço que, assim, de 96 até 2002, eu assinava tudo que era revista voltada pra área, né? Tinha Top Rock, tinha Rock Brigade, tinha Valhalla, tinha Rod Crew, tinha Metal Ostentation. Enfim, tinha a Riff, que era portuguesa. Legal, hein? Revista de rock, anota aí. E, cara, e eu lembro que saí. Puta, na Top Rock traduziram uma matéria, bicho. Cara, eu não sei, é um troço muito cidade interior, né? A gente fazia um esquema que tinha as meninas, tinha papel de carta. E os meninos tinham pasta de banda. Então você tinha uma banda, você trocava as entrevistas das bandas que você gostava com outros moleques, assim, né? Então, sei lá, tinha um moleque da rua que trocava os posters também. O outro tinha uma pasta de Sepultura. Tipo, álbum de figurinha, né, mano? É, exatamente isso, assim. A minha primeira pasta era do Halloween e eventualmente você pegava uma revista mais antiga. Saca? Pra, sei lá, pra ter matéria antiga das bandas que você gostava e você não conseguiu comprar a revista na época que saiu. E, cara, eu lembro que eu peguei essa revista Top Rock, que ela já tinha sido lançada antes, e era... Cara, era uma revista que tinha aquela matéria da Kerrang traduzida sobre o Black Metal, que tá escrito tudo errado, né? Só informação errada do que rolou na Noruega. E tinha essa... matéria lá chamada Escravos do Chifrudo, cara. Eu li isso aí, eu pirei. Eu falei, porra, é esse estilo de som que eu quero gostar, saca? Eu nunca tinha nem ouvido, mas eu já gostava baseado no que eu tinha lido lá. Eu falei, não, é extremo. Que estava errado. As coisas atrapalhadas. Não, não tô errado, tô certo até agora. Não, não, a matéria estava errada. Ah, sim, a matéria estava... Mas é isso, colabora, cara. Até agora, é o folclore. Você vê que um cara matou o outro, se suicidou, e um era comunista, o outro era nazista, e não sei o quê. E, cara, você vê isso aí, você fala, puta que pariu, que coisa maravilhosa, né, bicho? Tinha um cara na Galeria do Rock, um tal de Juraci. Quem for das antigas, dos anos 90, da Galeria do Rock, vai lembrar. Eu acho que ele trabalhava na Hellion Records. Um cara loirão que vendia umas fitas cassete, que ele mesmo gravava. Que ele mesmo gravava. Eu não sei que fim levou o Juraci, mas ele vivia com uma camiseta do Tristânia pra cima e pra baixo, assim, com a cara da Vibeck junto com a cara dele imprimida lá, impressa na camiseta. Tipo, Vibeck, I love you, e umas camisetas do partido nazista. Beijo, Aquiles! É, e cara, aí uma vez eu virei pra ele e falei, bicho, por que que você anda com camiseta do partido nazista, cara? Aí falou, cara, uma vez eu tava vendo uns vídeos da Segunda Guerra, eu vi aquelas bombas caindo, eu olhei e pensei, porra, isso sim é o black metal. Aí eu olhei pra cara dele e falei, cara, isso não... É isso que eu quero pra minha vida, né? Bomba caída. É, não, isso não faz o menor sentido, mas eu te entendo. Porque eu, moleque, lendo aquela porra daquela matéria, era isso. E eu ia pra Galeria do Rock pra caçar esses discos. Aí eu ia lá na Devil Discos, que tinha uma parada assim, os caras lançaram Sinister, os caras lançaram, sei lá, o primeiro do Master, Defiance, lançaram lá. E tinha outra galeria perto da Galeria do Rock, que era... Onde ficava a Maffer Disco. Eu acho que fica até hoje. A Maffer deve existir ainda. Presente, acho que é. O cara tinha várias coisas obscuras lá, bicho. E era barato na época. Ou quando eu ia pro Rio de Janeiro, velho. Na rua Pedro Lessa, lá do lado da biblioteca municipal lá, bicho. Ficavam uns caras vendendo disco na rua. R$5, R$10, você botava um monte de vinil pra cá. Então, né? Alex, isso é até um outro dia. Ali no metrô da Carioca, ali, você sabe, no metrô da Carioca, tinha uma porrada de LP. E no meio desses LPs, aí, pô, aí tem LP da Xuxa, tem LP de aeróbica nos anos 80, e tem LP de... Então, mas na Pedro Lessa, na saída da Cinelândia, você saía, tem o Cine Odeon ali, você atravessou a rua... É na rua da biblioteca mesmo, da Biblioteca Nacional. Tem um bequinho que sai dela ali. E, cara, tinha uns malucos lá especializados em venda de vinil de metal. Mais nada. E naquela época era barato. Mais barato que o CD. Por incrível que pareça. Meu primeiro vinil foi um do Testament, o The Ritual. Cara, eu tô tentando lembrar onde eu comprei esse vinil. Eu não lembro. Puta disco esquecível do Testament, hein? Beijo. É, mas ele era legal, cara. E assim... Não, ele é bom, mas vez... ele é esquecível. É, esquecível, total. Não, Testament é uma banda... Eu só quero dar minha opinião, Alex. Não, foi de 2008 pra frente, é incrível. Não, mas aí que tá, o Black Metal... Black Metal, perdão. O Thrash Metal morreu com o Senna, bicho. De 93, 94 pra frente, não tem nada que interessa. Tem discos bons? Tem. Mas eles são necessários? Não são. O Thrash Metal morreram em 94. Não souberam se reinventar. E tanto é que todas as bandas que eu gosto hoje em dia, elas soam como as bandas soavam até lá. É, o Thrash Metal mudou totalmente de assunto, né? O Thrash Metal é um estilo que ficou lá, né? Realmente. É. E assim, e é isso, né? Tudo bem. E tudo bem. É isso aí. É, eu emprestei o vinil, ele voltou pra minha casa parecendo uma alface, cara. Não sei onde que o cara deixou, em cima do fogão, sei lá que porra é essa. Cara, tem uma história que eu não lembro quem contou, não sei se foi alguém na televisão ou alguém dos meus familiares que emprestaram LP pra alguém e aí quando voltou com uma mortadela dentro. Ah, mas aí beleza. Tá bom. Aí é muito aí tá boa pra... essa história, cara. Eu tenho uma história de um dia em que eu descobri que eu tava com pedra no rim e... Caralho. E eu ganhei... Tem que beber água, Timor, aí é foda. Então, eu tive cólica renal, eu ganhei um disco e uma namorada no mesmo dia. Olha só. É. E uma pedra no rim. E pedra no rim. O disco tá comigo até hoje. E as pedras pedra que eu tirei do rim também. As pedras vêm e voltam. Caralho, velho. É. Que doideira. Foi. Não entendi nada. O Lark, Stones and Aspic, do King Crimson. Inclusive, essa minha gana por comprar vinil, também, quando eu era mais jovem, esse negócio de ir caçar nas lojas, fuçar e procurar coisa, me fez conhecer muita coisa que hoje eu sou fãzaço, tá ligado? King Crimson é uma delas. Que era tipo, meu, eu queria ir atrás pra descolar os discos do Rush, por exemplo. E aí, mano, eu ia atrás, não sei o que, aí pegava, sei lá, às vezes tava lá, achava um Deep Purple, achava um Pink Floyd, beleza, pegava. Aí eu falava, pô, mas eu quero umas paradas mais prog. Aí um belo dia lá, um cara de uma loja... Aí alguém falava, ouve isso aqui, ó, filho. É, um cara de uma loja... Um progzinho diferenciado. É, me mostrou, sei lá, o Tree of a Perfect Pair, do King Crimson, que nem é um dos discos mais foda, mas é um disco bom, de prog. E aí eu ouvi aquilo e falei, caralho, que doido. Aí ele, não é só isso. Aí ele puxou e me mostrou o In the Curse of the Crimson King. E tem mais. Tá ligado? E aí ele foi... Aí, agora, E aí o cara virou pra, e falou assim, a banda, essa banda e aquela ali são a mesma, tá ligado? Então, tipo, foi uma parada que me pirou a cabeça. Cara, eu posso falar um negócio? Não existia, não, bicho. Passa um negócio. Fala aí. Quando eu vi esse In the Court of the King Crimson quando criança, a capa, eu tinha certeza, essa música é pesada demais pra mim. Olha a capa disso, eu tô com medo. Vai lá, Alex, desculpa. Cara, não, o Cêbula de Poços, os malucos que tomava conta, velho. O cara era um louco, assim, né? O cara era tipo um vampiro Poços Caldense, que o cara vivia na base da cocaína 24 horas por dia. Então ele abria o sebo 4 horas da tarde pra fechar 10 horas da noite. E você ia lá, o cara tava sempre mal-humorado, cheiradaço, puto da cara. E assim, ele não sabia de nada, sabe? Você virava pra ele, ah, tem disco de metal? Ele, ah, procura aí, bicho. Só que tinha, sei lá, 100 mil discos lá, né? E aí você ia meio que pela capa. Eu lembro que eu peguei vários discos lá pela capa. Tipo... Tinha um lá que eu vi a capa, tinha um monstrão comendo uns dejetos nuclear. Eu olhei para aquilo, cara, falei, cara, isso aqui tem cara de ser thrash metal, né? E era uma época que não existia celular, não existia... Qual era o disco? Em casa. Era o Annihilation Principle do Last Rocket. É uma banda de thrash metal dos anos 80. Nunca ouvi falar. Super, super underground, assim. Mas que na cena thrash ele até que é bastante conhecida. Grande disco, diga-se de passagem, tem um cover do Dead Kennedys, e eu comprei justamente pra falar, não, tem um cover do Dead Kennedys aqui, pelo menos vai ser punk, né? E eu lembro que eu fui pra casa e ouvi esse disco, assim, eu fiquei maravilhado, eu paguei R$1,50 no disco, bicho. Eram os preços que isso não existia. É doido. Ah, mas eu não sei eu se vocês pegaram. Eu conheci o Hot Price dessa forma. Eu fui nesse sebo, tinha um vinil lá, um Picture LP, e eu sempre odiei Picture, porque eu sempre achei que o som do Picture era uma merda. E aí tinha um split, cara, um split pirata, velho, do Marduk, o EP do Marduk, lá o Fuck Me Jesus do lado A, e o lado B era uma demo do Hot in Christ, a Satanás Tedeum. Eu falei, ah, vou que comprar. Que é muito melhor que o Marduk. Bicho, eu ouvi o Hot in Christ e me apaixonei, bicho. É o jeito correto. É. Não, era muita coisa assim. Você ia e comprava pela capa. Pô, o Autopsy ou Severed Survival, eu comprei pela capa também. E nem é tão bom assim. Foi mal. Não é um Mental Funeral, mas também é muito bom. Não, eu tô falando da Autopsy, não é tão bom assim. É bom. Mas vai não tomar é, no teu cu. Vai tomar no teu cu, João. Vai se fuder, bicho. Vai tomar as capas clube. Do Autopsy são melhor que o som. Moção. Não, bicho, fica quieto, eu vou sair. Ó. Acabou o episódio por hoje. E já passamos aqui, vamos para as recomendações. Alex saiu do podcast, galera. Sai do sério. Eu até clipou meu som aqui. Eu acho que sobre a, né, a qualidade, essas coisas, tudo que a gente tá falando, isso aqui não tem mais muito o que falar mesmo, não, né? O melhor som é aquele que você quer escutar. Essa Exato. É a recomendação. Vai tomar no cu. A gente não vai terminar com. Não. Isso aqui não é hardcore mas... autoajuda, não. Vai tomar no cu. Vai ter isso. Não, nome. Mas, mano, mas é a verdade, velho. Porque assim, você tá no carro, você tá dando um rolê, você quer um som pra. Que nem você falou, pra, tipo, só pra ficar ali de fundo. Meu, você vai ouvir qualquer coisa ali, vai abrir o Spotify, vai botar ali uma playlist, vai botar um negócio ali aleatório e vai escutar. Agora, se você quer curtir o som, se você quer, tipo, ter uma parada com, de repente, uma fidelidade um pouco maior, lógico, você tem que ter um equipamento legal e ter grana, né, pra isso, infelizmente, porque hoje tudo é caro, mas você pode ter, meu, você vai comprar o disco, você vai escutar o disco, porque, tipo, sei lá, o único jeito de você escutar o bagulho com mais fidelidade no analógico é se você tivesse a fita master do bagulho. Bicho, cara, na moral, questão tipo, prática da coisa. Você não vai colocar um disco assim. O meu parâmetro europeu aqui, ele tá meio distorcido. Mas no Brasil, vamos supor, qual é a média do preço de um disco hoje aí? R$200? Duzentão. É, por aí. Um disco novo. Né, lacrado. É. Você vai pôr um disco de R$200 pra tocar num rádio que você pagou 300? Nem fudendo. Isso não faz sentido. Nem cara. Fudendo. Não, Alex, não e é outra coisa. A época do auge do CD, os CDs assim, de R$200 era dupla edição especial, os caralho é quatro. CD tipo novo de banda que você gosta era R$40, assim. Então, mas aí entra uma outra questão. Mas é o seguinte. Salário mínimo era 200 conto. Né? Não, e tem outra. O CD. É que eu era rico, é a época que eu era rico. E tem outra coisa: CD. A gente teve uma produção nacional de CD muito maior do que a gente teve muito produção grande, nacional de que vinil. Grande polo Entendeu? Do nacional. Porque, tipo assim. O CD é uma parada muito mais fácil. Era uma parada muito mais fácil de você produzir, tá ligado? Então, tipo assim, hoje, hoje mesmo, você vai comprar um CD importado, não é mais baratinho, tá ligado? Se você vai procurar uma banda mais específica, porque hoje também você não tem mais produção de CD no Brasil. Ah, não, tá beleza, mas olha só, mas tipo assim, vamos falar pro nosso nicho, tá ligado? Tipo, as bandas do underground aqui, pô, você vai comprar um CD, tipo, Surra, Desalmado, o Escrota que eu participei da campanha, o Insânica que eu participei da campanha, tudo isso eu gastei R$40, R$30. Tirando o Dorsal Atlântica, que, Carlos, eu te adoro, Dorsal Atlântica é uma das minhas bandas preferidas, mas, pô, R$60 na campanha, assim, no final de mês é foda pra mim, cara. Mas pensa assim, ó, você compra um CD, por exemplo, vou fazer o exemplo aqui, porque eu puxei aqui, porque foi o que veio na minha cabeça. Mas, por exemplo, você vai comprar o CD do Desalmado, por exemplo. Ele vende aqui no site deles aqui por R$20. E você tem o vinil, que é a produção nacional, custa 90. É. E aí, tipo, mano, eu compro o vinil, velho. O João falou do Dorsal aí, cara. Um Aleja Acta Este, hoje em dia, o CD, bicho, você não acha por menos de R$200. Mas o Dorsal... Tá. Mas eu não queria falar mal do Dorsal, não, mas o Dorsal tem um problema grave que, assim, não é que o Carlos tá errado. Eu perguntei ao Carlos no Facebook, assim, de raiva, e ele respondeu, cara. Ele não coloca as coisas na mídia digital porque ele fala que o valor não volta pra ele, tá ligado? Não volta. Mas ao mesmo tempo, por não voltar, encarece as coisas também físicas, né? Porque fica mais difícil achar. Ele não lança novo, o que ele lança novo é o CDs novo, ele não... Não tem, eu esqueci o termo, não tem Carlos, coisa nova dos antigos, não tem relançamento, o Carlos, né? Ele é um caso muito curioso, assim, eu conheço bem a figura, não sei se você sabe, João, que eu dirigi um documentário sobre a Dorsal Atlântica. Aquele documentário então, é seu? O Guerrilha é meu. O Guerrilha é seu? Caralho, eu já indiquei aqui, você tá de sacanagem. Sério, sou o diretor dele, um dos, né? Caralho. Eu e o Frederico morreu no ano passado. Caralho, agora eu tenho que... Foda. Eu vou ter que gostar do cara, gente. Foda isso. Foda. Não, mas eu quero ouvir o episódio que você indicou o Guerrilha aqui. Eu não lembro mais qual mas foi. Tudo mas bem. Não, é porque o Dorsal eu gosto aqui dentro do... Eu sou fãzaço, sim. O Dorsal mudou minha vida, cara. Tá doido. Pô. A minha também. Eventualmente pelo motivo diferente, mas... Sim. Cara, o Carlos, ele é de outra geração, né? E, tipo, mesmo quando o metal no Brasil começou, o Carlos já era de outra geração. Sim, ele é velhão, né? Uma geração pré-metal no Brasil, sabe? Você falar do Sepultura e tal. Cara, quando Sepultura começou... Calma aí, Alex. Eu abri aqui, comprei, tá? Eu comprei na internet. Fui no final. Caralho, velho. João, mas eu acho que eu cheguei a falar pra você disso. Falei, pô... Não falou não, cara. Eu falei, cara. Você sabia? Eu falei, até que o Alex... Pode falar, não sei se pode falar. Até que o Alex upou no YouTube... E aí eu mandei o link pra você e tal. Ah, então, a primeira vez que eu vi, então foi no link do Alex que eu não reparei. Então. É, não, quando o Frederico morreu, eu disponibilizei o filme pra ficar um mês lá online. Durante eu lembro, então. Caralho. Foda. Foda de luta. Foda demais. Não, eu e o Frederico, a gente se mudou pro Rio de Janeiro por causa desse documentário. Morei 2 anos no Rio por causa... desse documentário. E o irmão dele morreu durante o documentário ou foi um tempo depois? Foi na época do retorno deles lá, não foi? Cara, o que você tá falando, bicho? O irmão do Carlos, o... O Cláudio? O Cláudio morreu um tempo depois desse documentário? Como assim o Cláudio morreu? Cara, o Cláudio morreu, cara. Você tá me zoando. Cláudio morreu? Cara... Não, se o Cláudio morreu, eu vou ficar mal aqui. Calma aí. Tenho quase certeza que morreu. Eu tenho ele no Facebook aqui. Vou dar uma entrada. Não. João, dá um mato o cara, João. Agora eu tô com muito medo dele não ter morrido. Ah, ele postou um troço 6 meses atrás aqui do Botafogo. Ele pode ter morrido depois disso, ué. Foda, as pessoas morrem. É. Não, o Cláudio não morreu não, cara. Morreu o ex-baterista também, mas achei que o Cláudio morreu. O ex-baterista morreu, é. Mas assim, não é o baterista original da banda, não. Não era o hardcore. É o cara não. Que gravou Antes do Fim, Depois do Fim. Eu acho que é Américo Mortágua o nome dele, um lance assim. Caralho, o Cláudio tinha morrido pela minha cabeça. Calma aí. Que isso, cara. Não brinca comigo, não, bicho. Eu amo o Cláudio. Um abraço pro Cláudio aí, que não morreu. Por sinal, sabe quem tocou baixo no dorsal, ô Matuza? O Ângelo do Gangrena, pessoal. Antes do Gangrena, por sinal. Cristo. É. Que é o único cara que tocou na dorsal que não está no documentário. Porque ele não quis ter sua imagem associada à dorsal atlântica. Olha aí, ó. É. Eu não vou falar nada, não. Fala. Olha aí. Não, tudo bem, ele tem os motivos dele, eu entendo também. Não. Qualquer motivo, qualquer coisa que tiver pra falar mal de Gangrena, eu tô embarcando. É porque é que tem uma coisa importante, cara. Assim, que o Carlos não é uma pessoa fácil, mas eu não quero entrar nisso. Não quero entrar nisso, não quero que. Não quero fazer o Alex falar mal do Carlos. Não, eu não tenho nada pra falar mal do Carlos. Eu amo o Carlos. É. A gente não se fala mais hoje em dia, mas isso não é problema meu. Isso é por causa. Cara, a questão é a seguinte: tanto ele quanto o Frederico, eles têm muito orgulho do que fizeram, muito orgulho, assim, é uma questão de meio que disputa de egos, assim, digamos assim, obviamente dadas as devidas proporções, porque o Carlos é um cara importante, o Frederico, esse foi o primeiro filme dele, assim, né, o primeiro filme nosso. E é, o Sepultura, Frederico... o Sepultura abriu com o dorsal, né? É, e, não, tem e aquela... eu acho que faltou pro Frederico o jogo de cintura na hora de saber lidar com... sei lá, com um legado do Carlos mesmo. Sim. E, que eventualmente não está em tanta evidência hoje em dia, não, talvez não esteja em tanta evidência desde o começo dos anos 90, mas que ele existe, né? É. Puta, envolveu o meu nome no meio de que eu não queria ter me metido e, puta... Eu não vou fazer esse comentário. Não, tudo bem, eu não tenho problema em falar sobre isso, não. Mas, cara, eu amo o Carlos, vou morrer amando o cara, assim, eu considero ele como um grande amigo e se um dia ele calhar de ouvir isso aqui, se alguém fã da dorsal ouvir isso aqui e falar, porra, ó, Carlos, estão falando de você aqui, eventualmente ele vai ouvir isso aí, cara, e porra, o Carlos é um cara que eu vou amar pra sempre, assim, eu posso só fazer um comentário já pra eu me aproximar mais um pouco do Carlos quando ele ouvir isso? Carlos, eu sou sobrinho do dono do Staccato Studio, que você ensaiava lá no Rio. Só pra avisar isso. Beijo. Que porra é essa? Caralho. Momento recadinho do coração agora. Beijo, Carlos, eu te amo. E mandar um aviso aqui pro meu chefe de banda chamado Tim Bot, que um dia, aproveitar que o Alex tá aqui também, falar invariavelmente no palco, eu vou mandar um Nós Somos a Enigma Ex Machina e Pau no Cu de Deus. É isso aí, meu sonho. E eventualmente Pau no Cu de Deus. É, exatamente. Eu vou mandar isso porque... Variamente você vai mandar um eventualmente. Ninguém... com enfim. Enfim. Nós somos invariavelmente a Enigma Ex Machina. Porque, sinceramente, é... Pau no Cu de Deus. Porque, sinceramente... Depois vai mandar um Mas Assim. Ninguém consegue mandar tão bem assim quanto o Carlos abrindo Nós Somos o Dorsal e Pau no Cu de Deus. Que maravilhoso, cara. É, não, o Carlos ele já se desvencilhou desse passado aí. Boa, acabou o podcast. Mas o legado ele fica pra sempre, né? Aí, né? Dorsal lance straight em vinil. O melhor disco deles Sim. Não tem em vinil. Cara, mas tudo bem. O melhor é o dividir e conquistar. Carlos, eu sei que é foda, mas vai pro Spotify, Carlos. É mais fácil pra mim, por favor. Desculpa. Na moral. Cara. Foda. Vou me abster. Eu sei. Enfim. Acabou, né, gente? Acabou. Partimos para indicações, vamos... Ah, não, que a gente não tá mais falando do assunto do podcast. Eu só queria falar uma coisa sobre o assunto. É que não tinha pauta, né? É o que deu, porra. No que deu. Mas na moral, eu só queria falar uma coisa sobre o assunto, e assim, eu acho que vocês vão discordar, mas ao mesmo tempo vocês concordam com isso, e vocês vão entender por quê. Eu entendo que o Timbó falando a melhor música que você pode ouvir é a música que você quer ouvir, etc, tá ligado? Mas, tirando a parte de o trabalho que você tem para colocar aquele som para ouvir e tal, que o Spotify sempre vai ganhar, não tem como, por exemplo, Spotify, YouTube, etc. Mas, cara, o melhor som, e não só, não porque a qualidade, entre aspas, seria melhor, mas é tipo, é o vinil, cara. Tipo, aqui deve ter alguma coisa cientificamente provada que eu não tenho aqui, mas eu poderia procurar um dia na vida, que o... Esse som chiado do orgânico, do analógico, cara, isso traz alguma coisa ao ouvido humano e deixa o som melhor. A nostalgia do seu cu aí. Ó, a questão é a seguinte, desde que eu mudei pra Europa, eu meio que abandonei o purismo que eu tinha no Brasil de ficar buscando prensagem original e tal. Aqui eu compro a prensagem que tem na loja, vai ser 20 euros e, porra, é barateza, sabe? Meu salário é 14 euros por hora. Então, 2 horas que eu trabalho, eu compro um vinil. Então... Pô. É, assim, é outra realidade, né? E... Ainda bem que eu não moro na Europa. Cara, e eu me desvencilhei desse purismo de ter as prensagens originais e tal, e eu compro a prensagem que eu puder pegar. E, cara, eu não tenho chiado nenhum. O vinil vem novo de fábrica. Relativamente bom. Troquei minha agulha, né, meu Stylus, eu peguei um melhor lá, com agulha diamante lá, elíptica e tal, não tenho chiado nenhum, mas, cara. Mas saiu realmente, eu não saberia opinar, porque os vinis que eu tenho acesso são todos antigos, tirando as lives que o Timbó faz no YouTube, os vinis que eu tenho acesso são todos antigos, tá ligado? E o aparelho que eu ouvia pra caralho era tipo, sei lá, 20 anos antes de eu nascer, né? Eu também tive aquele negócio. Eu tive um aparelho, que inclusive é um que eu uso até nas lives, que é, na real, eu roubei ele da minha mãe. Secundário. Que é tipo, é um secundário que eu uso, que ele é um... Ele vinha naqueles rádio 5 em 1, tá ligado? Só que aí ele tinha a parte do vinil que era separado. Sim. E aí eu tirei ele fora, lógico, troquei a agulha, coloquei uma mais direitinho, fiz uma manutençãozinha nele e aí, tipo, ele roda legal. mas ele não é nada comparado à picape que eu comprei depois, né? Que aí é uma réplica chinesa, né? Porque é o que a gente faz para ter mais barato, das picape da Audio Técnica, que aí já é de uma marca mais da hora. E aí, tipo, vem com a cápsula já da Audio Técnica, já com a agulha mais da hora e tal. E, meu, eu gastei isso aí faz, acho que uns 5 anos. 5, 6 anos, eu gastei 2 conto pra comprar só a picape. Né? E aí eu ouço, que nem o som da picape vai direto pra minha interface de áudio, né, no computador. E dela, e da interface de áudio, vai para minhas caixas de monitor de referência. Então, assim, qualidade para escutar, de reprodução, eu consegui, tá ligado? E aí, agora, nesses últimos tempos que eu ando comprando mais vinil novo, também, a mesma coisa que o Alex. Não tem chiado nenhum. E a qualidade sempre top, tá ligado? Ah, bicho, mas sei lá, mas talvez a qualidade do som é melhor, cara. É tipo, porque... Não é melhor de... Eu não sei explicar. Não é melhor de qualidade, mas é... Mais satisfatória. É mais satisfatória aos ouvidos humanos, cara. Não é possível. É porque... Então, mas é... Acho que tem muito a ver com o lance da compressão também. Né? Não é um som super comprimido. Não é um som super comprimido, super... Ele é um som que, vamos dizer assim, ele é mais solto. Né? Então você... É aquilo que o Alex falou. Tem aquela parte do som que não é audível... Mas que é sensível, né? E o nosso corpo sensível sente. Sensível foi piada, sim, né? Sim, sim. Tanto é que pessoas surdas vão na rave para escutar a vibração. Exatamente. Isso é a mesma coisa que você tem no vinil. Inclusive, eu tenho uma história louca sobre... O Alex falou sobre pessoas surdas. Faz uns 3 anos, eu fui assistir um show no Sesc de um artista... Que ele é... Dizia que ele é rapper, né? Ele faz um som... É tipo um pop dançante feliz. Você foi assistir o show do marido da Luísa Sonza, né? Não, eu fui assistir o show de um cara... O nome dele é Seinmark. É assim, ó. Que ele... O cara é surdo. E aí, tipo, ele tem junto com ele... Ele é como se fosse uma espécie de rapper. E ele tem 2 caras junto com ele que traduzem o que ele fala em sinais pra voz. Não o contrário. E aí, tipo... Nossa, o show que eu fui assistir dele foi um show no Sesc. No Sesc Belenzinho. E eu fui, tipo, total, assim... Uma amiga falou... Ah, eu vou aí no Sesc, aí perto, assistir um show. Tá fim de dia. Eu falei, ah, vamos aí. E aí eu fui, aí, tipo assim... 80% do público que tava lá era gente surda. Então, tipo... Que interessante, cara. O show era... Legal pra caralho. As músicas tinham uma batida forte pra caralho, daquelas que bate no peito mesmo, sabe? E o cara lá no palco fazendo lá os sinais, fazendo os negócios e tal, e passando a mensagem. Tinha os caras interpretando aquilo pra língua falada. E tipo, meu, foi mais... Era tipo, entre uma música e outra, era silêncio absoluto. A galera fazia aquele sinal, né, de palmas, né, que é tipo, você chacoalha as mãos assim pra cima. É, chacoalha a mão, foda. E, mano, e era aquilo o show, velho. Aquilo foi o show. E, mano, foi uma experiência muito louca. E, tipo, além de ter gente surda, eu vi uma pessoa que... Isso foi uma parada que me deixou super impressionado, né? Que aí tinha um cara que ele era surdo e ele era surdo e cego. E aí, caramba, tipo, bicho. E aí tinha tipo uma pessoa junto com ele que meio que... E o cara meio sentindo a batida, ele meio dando uma, tipo, uma dançadinha, e um cara junto com ele, assim, segurando pelas mãos e traduzindo tudo que tava acontecendo ali, velho. Ah, eu acho que eu já vi esse tipo de linguagem com um maluco que tava vendo o jogo de... vendo não, né? Ele tava... Sendo passando pra ele o jogo de futebol. Isso, é. É bem então, da hora. Mais ou menos nessa vibe. E assim, meu, foi uma parada que. Isso é uma. Foi um dia que foi assim, eu fui total aleatório pra ver esse show. E foi uma parada que eu saí dali pensando assim, no quanto que a gente. às vezes deixa de pensar nessa galera, saca? Sim. De galera que é surda, galera que é cega e o tanto que música também afeta essa galera, saca? Então, tipo, e o tanto que isso é uma parada mecânica, né? Que faz também a galera se sentir, ter uma sensação, né? Então, acho que esse lance do que você fala, da gente sentindo do vinil alguma coisa a mais, né? Uma sensação diferente, vem muito disso também, eu acho. Vem muito disso e vem muito daquele lance de, tipo assim, quando você põe um disco, independente da situação, você vai prestar atenção no que tá tocando. Então você vai, tipo, eu acho que tem esse lance também, você se liga muito com o que você tá ouvindo. E aí, tipo, por mais que você seja um som que você conheça já, que você escuta no dia a dia, na hora ali você para escutar, e aí parece que você até, é esse negócio que eu falei, né, você até parece que você escuta um pouco mais do que você costuma escutar. Sim. E aí aquilo te dá uma experiência totalmente diferente, e aí, claro, o ritual todo, né, você olhar a capa, você prestar atenção, ver a letra e tal, e entrar na vibe realmente do que o artista quis passar, né, na obra dele. Não é uma coisa de cheirar o livro novo, né? É. No Kindle, mas você não vai ter isso. É. Mas eu tenho um contraponto a isso, mas eu não queria falar que ia puxar muito assunto, talvez, mas... eu tenho isso também com MP3, tá ligado? Tipo, dependendo da situação que eu tô ouvindo a música, às vezes música dessas playlists loucas que eu faço, MP3 é stream, né? Cara, às vezes... Tipo, tem um exemplo recente aí, que é a... Church of the Cosmic School, aquela música deles, Aeroplanes, Paper, Aeroplane... deixa eu ver o nome da música, que ela vale a pena de ser... Eu entendo o lance de você ter essa... Eu também tenho isso, tá ligado? Tipo, recentemente eu descobri lá o Black Peaks, que foi uma banda que eu achei foda, e tipo, de repente tocou uma música deles no Daily Mix ali, que eu tava tomando banho, e de repente eu falei assim, caralho, que som é esse? Pois é, cara. E eu parei e eu fiquei assim, tipo, debaixo do chuveiro, maravilhado com aquilo, saca? Sim, não é, tipo, essa música eu tava voltando do trabalho semana passada, acho que foi na quinta, sexta de manhã, aí é Church of Cosmic School, uma banda que eu já cito pra caralho aqui, que é Paper Aeroplane and Silver Moon. E, cara, já ouvi essa música pra caralho, do segundo disco e tal. Do nada, tô com essa música e eu comecei... Todas as nuances eu pegava, tá ligado? Tipo, todas as linhas que tem de teclado por trás do baixo, com a guitarra, que é uma distorção muito leve ao mesmo tempo, as linhas de melodia de vocal com as back vocals, eu fiquei, caraca, só nesse dia eu ouvi essa música 12 vezes. Fudeu, tipo... Pá. Cara, eu só ouço hoje em dia... E eu não tenho CD, né? É, eu tenho CD, mas eu não tenho onde ouvir. Eu só ouço o LP, às vezes, em festa, que a gente tá aqui, bota o som lá fora, que é nossa, né, com o som pra tá. Sim, eu só ouço, hoje em dia, streaming, e eu tenho uma relação com a música muito forte. Sim. Também, tá ligado? Então, direto, assim, tipo, eu tô aqui no computador, tô ouvindo música no computador e tal, mas direto, pô, pego, deito na cama e fico ouvindo música, olhando pro teto, ou de olho fechado aqui, tipo... Sim, sim. Dá pra você ter... Isso com streaming, sim, tá ligado? Sim. O problema é que a maioria das pessoas hoje em dia nem, tipo, só escuta playlist, não sabe nem o que tá ouvindo, nem para pra ouvir quais são os artistas que são, mas aí é uma questão mais de comportamento, né? E que o streaming ajudou muito a fazer. Mas pra quem é. Eu não sei se o streaming ajudou, não. Eu acho que ele só é um sintoma disso. Eu acho que isso já veio antes do streaming. Mas o streaming ajudou a popularizar, porque que nem antes você queria ouvir. Mesmo que você fosse fazer uma fitinha mix, você tinha que ir lá e gravar. E hoje em dia a galera nem sabe o que tá ouvindo, tá ligado? Bota lá a playlist automática, nem a playlist que a própria pessoa fez. Playlist Summer Electro Hits. Tipo, nem isso, tipo, aquelas coisas. Você bota no Spotify para academia, ele ia te dar uma playlist ali, tipo, sozinha de academia, tá ligado? Então as pessoas. Muita gente que eu conheço, tipo, do trabalho, tal, gente que não é do meio, assim, tipo, a gente que gosta de música, que é nerdão de música, cara, a galera ouve o que tiver tocando e foda-se. E isso não é só o streaming que trouxe, mas o streaming ajudou muito, né? Mas pra quem é, dá pra ser assim no streaming, tá ligado? Acho que sim, dá total. É mais uma questão de comportamento mesmo. Ah, e sim. Eu sou total assim quando eu paro pra ouvir música mesmo, como eu disse. Posso dar a frase final pra gente pro encerramento? Fala. bicho, a gente tá vivendo na era de ouro de amante de música em geral. É, sim, tipo, nossa, total. Sim, absolutamente. Sim. É isso. Tipo, cara, eu conheço banda nova todo santo. Exato, a gente tem acesso a tudo o tempo todo. E, tipo, é maravilhoso demais. Eu entro no Rate Your Music lá e vejo os lançamentos do dia. E, cara, eu ouço tudo o que sai nos estilos que eu gosto. Sim. Tudo. É isso. Ontem eu decidi ir pro trabalho ouvindo Darktrone e eu fui, foda-se. Tipo, é como se eu tivesse comprado a porra do disco, foda-se. Eu tenho aqui. Eu sei que tem, vai tomar no cu. É. Beleza, então agora, enfim, eu não vou pedir considerações finais, foda-se, vamos para nossas indicações, né, indicações nada a ver da vida. João, você tem alguma indicação aí do pior aleatório? Que tem, cara, pior que tem. Então, mano. Assista o documentário do Dorsal, mas não vou repetir isso não. Alex, procura o programa que eu falei cara, bem, tá, o documentário. Eu vou lançar um link aí. Que ele tá oculto no YouTube, né? Eu tirei lá por questões de coisa. Mas eu posso mandar aí pra quem pedir pra mim. Show. Não vai estar no post pra evitar problema pro Alex, mas aí vocês, vocês entram em contato com ele. E aí é camaradagem. Eu acho que ele vai entrar no streaming lá na plataforma do Inedit Brasil, que é um festival de cinema, sim, de documentários musicais. E eles já passaram a gente lá, e eu acho que vai entrar no acervo deles, e eu acho que o acordo que eu pedi pra fazer lá é que ele fique no acervo gratuito do site. Foda. Acho que condiz com a história da Dorsal, condiz com o que eu e o Frederico sempre acreditamos, e então é isso aí. Isso aí. Condiz com todo o comunismo que nós todos acreditamos aqui. menos o Timbó, que a gente viu que ele é da parte mais, né, mais exclusiva. Da parte nada. Timbó é CEO, né, cara? Então, tá ligado. Anarconada. Dá licença, mas, cara, sabe o que eu ia indicar, bicho? Eu tava falando com vocês no ensaio final de semana, mas eu sou muito ruim de série, né? Mas uma série que eu e a especial a gente tá vendo. Pra caralho. É que eu tento não falar o nome da Gisela, mas todo mundo conhece. Foda-se. A Significant Other. A Significant Other. Que eu fui falar, pô, tem uma série do início dos anos 2000 de detetive, aí ela não conhecia, a gente foi ver que é Monk, cara. Eu comecei a rever Monk. Pô, Monk é foda, cara. Então, e é incrível pra caralho, velho. E ela tipo assim, tem uns efeitos merda, tipo, as explosões são horríveis. Tem uns dois episódios com explosão e, tipo, é engraçado demais. Mas, cara, tipo, não é romantizado o quanto a vida do cara é uma merda, tá ligado? Ao mesmo tempo. A relação dele com o assistente é boa pra caralho. Mas, e, cara, tem um dos primeiros episódios, que é um milionário que morre e tal. Tem uma cena que passa muito despercebido, mas isso ficou tanto na minha cabeça, velho. E, tipo... Eu acho que é meio mongol, que ele tá dentro desse escritório do cara que morreu, ou do assistente dele, que é um dos assassinos até. Aí ele olha pra um quadro, e é esses quadros de meio expressionista, eu não sei os termos artísticos direito, mas é um quadro que é pra passar uma bad vibe fodida de isolamento, de desespero, tá ligado? É feito pra isso. E ele tá falando as coisas inteligentes, e do nada ele trava naquilo e começa a falar, cara, esse sou eu, e tipo, é os 30 segundos dele travado falando isso, e eu fiquei, bicho, olha que pesado essa porra. E é uma série de humor, né, cara? Um pastelão, tipo, ainda, né, cara? Isso, e tipo, e toda hora alguém fala, como é que, nossa, você, isso deve ser uma maldição, ele é uma maldição, eu sou completamente feliz, tá ligado? O tempo todo ele fala isso, tipo, é foda. Não, cara, sério, eu acho o Tony Shalhoub lá, que ele é um puta ator, cara. Ele pra mim tinha que ser um doutor, eventualmente, cara. Britânico e maluco, cara, tem que ser um doutor. Nossa, e ele é um puta ator, cara. Um puta ator. Foda demais. Foda. Timbó ou aqui a gente pergunta, Timbó ou Alex, alguém tem alguma música para ser a música final? Assim, alguém já tá com alguma assim? Eu acho que tinha que ser um novo membro. Timbó não é membro, a gente deixa isso bem claro que ele não é membro. Aí, Timbó, sacanagem contigo. Vou aproveitar o espaço aqui, quer anunciar aí que eu tô procurando baixista novo pra minha banda. posso ser novo membro também, se for a distância, tamo aí. Ó. O Alex tá tentando entrar. Então, eu vou deixar em homenagem à Camila, a música final vai ser Manowar Bridge of Death. É a música de encerramento do Hail to England, que é um disco que não está nas plataformas de streaming, ele não está no Spotify, e se você entrar no YouTube lá e coloca Hail to England full album, você também não vai achar ele full, tem lá as playlists, mas está faltando música, os caras colocam outras coisas pro meio, e que Alex, é o melhor disco do Manowar, é um disco que não tem as patifaria que as pessoas associam o Manowar com. E esse é o disco que o Regis Tadeu nunca ouviu, né? Esse é o disco que prova que ele não conhece o Manowar. Então... O Regis Tadeu não conhece nada, velho. Neste caso... A única coisa que eu queria que ele conhecesse é a minha mão fechada na cara dele. Eu queria que... Pessoas que eu daria um socão, né? Número um, o Regis Tadeu. Tá gastando oxigênio. Já teve podcast top socão aí também, fica aí, não sei se mas ele foi... Mas eu não sei porque a gente tá pedindo a música de encerramento agora, se a gente nem deu as recomendações. Não, eu não pedi a música de encerramento, não, calma. Eu não pedi a música de encerramento. Eu perguntei quem ia falar a música de encerramento justamente pra eu falar pro outro mandar de você que foi... Ah, bom, tipo, perdão, porra, me desculpa. O novo membro já chegou, já fazendo merda, foda, né? Alex, dá uma música de encerramento diferente agora, foda-se. Não vai não. Então, Timbó, qual que é a sua indicação aí? A minha indicação vai ser daquilo que eu não consigo parar de vivenciar. Jazz japonês. Vou indicar aqui um show maravilhoso, que eu vou mandar o link aí no YouTube. É um show duas bandas lendárias do jazz japonês, que é o Cassiopeia e o Day Square. Esse foi um show que a gente assistiu esses dias aí no Watch Together da vida, mas eu achei agora a versão do vídeo em 1080p, 60 frames por segundo. Então, toda a qualidade e, mano, é um... Nossa, a qualidade tá maravilhosa. Não, e é um som muito bom, brisadão, pra quem gosta de virtuosismo também. E grandes nomes da música japonesa. Um destaque aí para os guitarristas das duas bandas, aí o Issei Noro do Cassiopeia e o Masahiro Ando do The Square. E o batera do Cassiopeia também, que é o Akira Jimbo, que é um monstro da bateria. Então... Grandes nomes do videogame também. Grandes nomes do videogame, o Yoshihiro Naruse, o Minoru Mukaiya do Cassiopeia, o tecladista, que ele, além de ser tecladista do Cassiopeia, ele foi responsável em criar as músicas que tocavam nas estações de trem no Japão e, consequentemente, ele acabou virando produtor da série de jogos de Train Simulator no Japão. Eu descobri esse fato e eu fiquei embasbacado com isso. Inclusive, ele saiu do Cassiopeia só para trabalhar como produtor de joguinho. Cara, o Timbó, ele começou com uma gritaria aí, bicho. O cara se empolgou. Eu me empolguei porque o The Square tem um cara que toca uma flauta, um saxofone eletrônico. É saxofone, eu tô vendo agora. E você, amigo de casa, precisa ver isso. Muito bem. Então, assista esse show e seja feliz. Beleza. Vou lá. E ele tá com a touca do Racionais, é importante falar. Ele tá com o gorro do Racionais MC. Sim. Muito bem. A minha indicação, eu vou mandar três indicações, foda-se. Porra! Não, mas é rapidinho. Um tempo atrás eu indiquei o quadrinho o mangá brasileiro digital Rei da Lata. Eu indiquei aqui no podcast um tempo atrás. Enfim, tem de graça no Tapas pra ler, mas ele vai sair agora pela New Pop, vai sair impresso, então é legal, tipo, leiam o primeiro capítulo, se vocês gostarem, pra comprem, apoiem Rei da Lata. É legal, muito bom, brasileiro. Show demais. Muito divertido. Muito bem. E outra coisa que eu quero indicar é porque eu descobri hoje um curta-metragem que chama Clockwork Elves, que é um curta meio bad vibe, meio terror, assim, meio bad. E ele é do mesmo produtor do Over the Garden Wall, que é uma minissérie do Cartoon muito, muito, muito boa. Tem músicas muito boas, a trilha sonora é maravilhosa e ela é meio badzinha vibe. Eu acho que ela é bem conhecida, mas hoje eu tava falando com a Taga e a Taga não conhecia, então eu achei que eu devo indicar pra mais pessoas. Vou ver se eu acho um link aí online, pá. É muito bom, Over the Garden Wall. É uma minissérie, acho que de 13 episódios, curtinha, meio de terrorzinho também. E tem esse curta aí que saiu do mesmo diretor, e é isso aí. Posso fazer uma segunda indicação também obscura, tal qual o jazz japonês? Eu também me tornei viciado por esse canal do YouTube. É um canal chamado LGR, que o user aqui do canal não tem nada a ver com LGR, mas é isso. E é um canal especializado em fazer review de retrotech, que é tipo assim, equipamentos eletrônicos antigos. Então você aí que gosta, você que teve aí o seu aí, 486 aí no passado, os seus equipamentos de áudio aí, aquele computador velho pra jogar Doom. E esse cara, mano, ele faz altos vídeos montando computador antigo, mostrando programas velho, equipamentos bizarros que existia, tipo Zip Drive, umas paradas doidas assim. E é muito doido. E é da hora de assistir. É isso. Fica aí. Já que a gente tava falando de tecnologias antigas hoje, né? Exatamente. LP, pá, não sei o quê, fica aí a ligação. Exatamente. Impressionante. E o Alex, a sua indicação, e bom, a música final já tem, né? Também. Manda aí. A música final fica aí, Bridge of Death. Cara, assim, eu fala. Eu sou contra tocar Manowar no podcast, mas, né? Fazer o quê? Tamo aí, né? Não, só quero deixar meu protesto. Já tô dando meu cartão de visitas. Mas, cara, esse disco é muito bom. Vai tomando. E, cara, a questão é a seguinte. Eu acho que o Manowar é uma banda extremamente subestimada, justamente porque os caras são uns babacas. As pessoas associam a babaquice deles ao som e isso não se reflete na realidade, cara. O Manowar é uma banda sólida, com muitos discos maravilhosos, com muitas músicas muito boas e quem sabe rolando a Bridge of Death aí, alguém se atreva a ouvir. Sim. E é importante lembrar, Alex, que o ex-guitarrista do Manowar, também o segundo terceiro guitarrista da banda, é recordista mundial em quantidade de pornografia infantil encontrada no PCB, hein? Cara, tá preso, né? E o Manowar fez lá uma nota desejando sorte a ele. Então é isso aí. Não, muito mas bem, aí... Manowar. Até eu desejo sorte. Não tem mais nada pra desejar ao Caolô. Mentira, até tenho, mas não vou falar aqui, porque, né? Programa não, família. Não me convém desejar coisa ruim pras pessoas. Cara, seguindo a risca aí, a última indicação do Timbó, eu quero indicar um canal no YouTube, que é de um senhor britânico, que ele faz basicamente análises técnicas de vinil, de toca discos e coisas do tipo, e ele põe uns troços lá pra testar gadgets e coisas do tipo, pega um vinil que é feito de chocolate e põe pra tocar. Meu Deus. O nome do canal do cara é Techmon. Ele é um senhor, assim, ele, aquele sotaque maravilhoso de de inglês britânico. Eu vou mandar o link depois aí, você põe. Pô, aí. Disco... Tech Moan, like Moan de gemido e Tech de técnico. Disco de chocolate é o tipo de coisa que pode realizar o desejo que eu tenho de poder dar uma dentada num disco. Não, real. Tem outro lá que é um cartão de aniversário que o cara... O cartão se torna uma própria vitrola, assim. E o cara põe pra rodar e tem que girar com a mão... Vocês lembram dos cartãozinhos de aniversário com somzinho embutido? Tinha isso um tempo atrás. Lembro, mas esse era, tinha uma bateriazinha e tal. É. E era um MIDI tocando, né? É. E, cara, eu não vou ficar indicando filme, essas porra, não. Eu vou indicar metal pra galera ouvir mesmo, quebrar a cabeça. É uma banda recente, é uma banda do ano passado, né? Efeitos pandêmicos na produção sonora mundial. O disco saiu esse ano, que é uma banda austríaca... Opa, desculpa. Uma banda austríaca. Eu não sei nem se é uma banda. Eu acho que é um one-man band. Acho que é um projeto de um cara só. Se chama Ancient Mastery. É um disco de black metal que tem umas sinfonias pro meio ali. Tem uns tecladão meio Paradox Music anos 90, melhores da Pan. Cara, é muito doido esse disco. O disco se chama Chapter One. E, puta, o resto do nome do disco é... Across the Mountains. Of Dreamer's Call. Acho que é Dreamer's Call. É, se eu não me engano é isso. Você colou o link aí? Você colou o link, eu vou ler. Colei, isso, colei. Across the Mountains of the Dreamer's Call. É isso aí. Cara, ouçam esse disco, ele é muito bom. E na última música, tem uma parte que fica na minha cabeça que eu tenho certeza que a melodia é de uma outra música que eu não consigo me lembrar. Então, se alguém ouvir isso aí, se lembrar da melodia que é a quarta música, que é o... Por favor, me lembre. Show. E é isso aí. Show demais. Time.